Ele sai de casa às 4 da manhã e corre para o sul até as docas, depois para o norte pela Tricorna, num total de 18,5 km. Às 5h30 ele volta para casa. As luzes estão sempre acesas, ele não as apaga desde que ela morreu. Em seguida, toma banho e faz a barba. Duas xícaras de chá são sua refeição matinal. Às vezes ele usa o telefone a fim de contratar novos policiais para o departamento de polícia, ainda enfraquecido depois da terra de ninguém. Depois ele senta no jardim sozinho. É como ele chora por ela. Ele está de licença 2 semanas. Hoje James Gordon volta ao trabalho. James Gordon é o coração do departamento de polícia de Gotham. O coração dele dói, mas ele nunca vai desistir. E como o meu, o dele vai se lembrar. Escapistas apresenta Detetive Cast. Alguém sábio uma vez me disse que todos os caminhos nos levam de volta às nossas origens. Regressar a Gotham City, anos depois de testemunhar a mais célebre tragédia super-heróica do nosso tempo, a brutal perda de seus pais por um delinquente anônimo, um ainda jovem Bruce Wayne, no seminal Batman Ano 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli, tem consigo a árdua missão de estabelecer um modo de operar sua guerra ao crime. Em paralelo, somos apresentados ao tenente James Worthington Gordon. Nessa encarnação, uma espécie de Frank Sérpico, egresso da Força Policial de Chicago. Ao contrário de seu parceiro, o detetive Flash, e boa parte da corporação, Gordon se nega a fazer parte dos esquemas com mafiosos locais. E este o que? Cidadãos comuns. Não tarda até que um novato passa a colocar a própria vida em risco ao entrar em rota de colisão com Gillian Loeb, o comissário de polícia à época, e bastião da corrupção generalizada no departamento. Ambos os personagens têm um destino que está prestes a convergir, e o leitor é convidado a vivenciar a angustiante rotina de cada um, até por fim reconhecer que, no âmago, tanto o tenente detetive quanto o vigilante renegado compartilham da mesma ânsia e descontentamento pela justiça. Se de um lado vemos a ingenuidade dos primeiros passos de Bruce mapeando os distritos mais perigosos de sua cidade natal, sem qualquer sinergia com as ruas e o submundo, do outro temos Gordon sendo expelido do sistema como um organismo estranho, costuma ser por seus anticorpos, sofrendo toda sorte de pressões com a esposa gestante e as aliviando, ou melhor, complicando-as com a relação extraconjugal. O charme desse belo conto propedêutico é exatamente esse: a falibilidade e a humanidade de duas figuras tão correntemente transpostas como infalíveis e moralmente superiores na cultura popular. Duas figuras gêmeas que nasceram no mesmo dia, no mesmo quadrinho, naquela mesma Detective Comics de 80 anos atrás. Esse é o mote do segundo guia clandestino de leituras quirópteras, nossa jornada pelas grandes, pelas pequenas e pelas histórias esquecidas de Bruce Wayne e todo o background pré-estabelecido de Gotham City. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para abrir os trabalhos e bater um papo comigo sobre essa parceria octogenária, eu estou aqui com uma pessoa que sabe como ninguém o quanto uma boa colaboração com a polícia pode ser frutífera. Mauro Elovitch. Como diz o Batman nesse quadrinho que nós vamos comentar, todo mundo precisa de um amigo. É isso. Parafraseando Gordon no seu primeiro recordatório em Ano 1, Gotham City. Talvez seja isso que nós mereçamos. Passar um tempo no inferno. Eu eu acho que na apresentação desse bloco eu acabei cometendo uma certa impropriedade nessa relação Batman-Gordon, viu, Mauro? Parece que, falando assim, o Gordon sempre teve destaque em igualdade de armas com o Batman, ou, se não, pelo menos em certa simetria com os demais coadjuvantes. Só que eu forcei um pouco a vista, dando uma olhada em coleções antigas e naquele arquivo histórico da Panini. E, cara, o Gordon, como conhecemos hoje, só nasceu mesmo em março de 86. E aí, quando eu digo o Gordon que conhecemos, eu me refiro ao personagem que realmente se relaciona com o Batman, no sentido de ir um pouco mais além de uma conexão profissional de mútuo interesse. Se você puxa o Gordon anterior a março de 86, ele é praticamente irrelevante. É só um comissário de polícia que recorre a um vigilante para lhe ajudar na solução de algum crime, é só isso. Mas aí nasce minha dúvida sobre quem de fato é o pai desse Gordon, viu, Mauro? Porque março de 86 é a data do lançamento tanto da primeira edição de Cavaleiro das Trevas quanto de Piada Mortal. E eu arrisco dizer que foi daqui, arrisco não, eu cravo que esse Gordon saiu daqui. Eu só não sei dizer quem é o entusiasta dessa abordagem, o Frank Miller ou o Alan Moore. Na minha opinião, o personagem ainda hoje é um pouco subaproveitado. Não tanto quanto o pré-março de 86, mas eu acho que dava para valorizar mais o potencial do personagem. Mauro, quem é o pai desse Gordon? Miller ou Moore? Guarda compartilhada aqui. Guarda compartilhada, cara. Guarda compartilhada é a melhor solução. No Cavaleiro das Trevas, a gente é apresentado pro Gordon bem mais velho, já ciente de que o Bruce Wayne era o Batman, e assim, a gente vê aquela coisa de uma amizade antiga e do respeito mútuo entre eles de uma maneira que não tinha sido abordado nas histórias regulares do Batman, né? Nada do que tinha sido escrito até ali dava a entender essa relação futura de amizade, de respeito que eles tinham, que era mostrada como algo sólido, né, no Cavaleiro das Trevas. E já no Piada Mortal, é dado todo um desdobramento pro Gordon, de não só de drama pessoal, né, que sempre aprofunda um personagem, mas também, assim, características dele como uma retidão moral diante de situações extremas, talvez até maior do que a do Batman. Então, os dois, de alguma maneira, tornaram o Gordon muito mais do que ele era até aquele momento, né? Mas eu acho que, assim, eu vou arriscar, os dois, por mais que eles tateiem, que eles comecem, que o embriãozinho tenha sido aí, eu cravo que o Gordon que a gente gosta, o Gordon mais bem desenvolvido, o Gordon como personagem relevante, vai a partir do Batman 1. É, eu acho que o embrião tá ali, em Cavaleiro das Trevas. Assim, acho que é mais ou menos o M.O. que a gente vai ver ao longo de toda a trajetória, né, dos dois, né? Mas, bom, o quadrinho do nosso recorte aqui é a minissérie em 5 edições, Turning Points, de 2001. Ou, como foi chamada aqui, Aliança Sombria. Ela saiu na última edição de Batman Premium, número 23, em 2002, e foi republicada pela Panini em 2007, no número 8 de Batman Extra. A proposta dela era contar como se estabeleceu a relação Batman-Gordon após o ano 1 de Miller, passando por alguns marcos importantes do personagem. O capítulo 1 chama-se Até que a Morte nos Separe, uma história do ano 1. Ela foi escrita por Greg Hooker e tem a arte de um velho colaborador dele, o Steve Lieber. Os dois fizeram juntos Whiteout e até ganharam Eisner por esse trabalho. Na historinha aqui, a gente vê um Batman mais interessado em estabelecer uma relação que facilite seu trabalho de vigilante. Mas isso muda no decorrer da história, né? Fala um pouco dessa história, Mauro. Ah, é uma história muito interessante, porque ela meio que retoma mesmo a partir do Batman ano 1. Aí eu acho que a arte até emula um pouco, né, o estilo de ano 1. Mostra o Gordon sofrendo as consequências aí da infidelidade dele, da separação da mulher, e indo negociar uma situação de reféns, né, de um maluco aí, com reféns dentro de uma igreja. E o Batman chega também, né, diante da situação extrema e tal, para atuar, para tentar salvar as pessoas, mas você vê nitidamente preocupação do Batman em impressionar o Gordon, em tentar criar uma relação de confiança, por ter enxergado no Gordon uma pessoa honesta no meio daquele meio policial corrupto de Gotham, né? Então ele vê ali alguém em quem ele poderia confiar, que ele poderia precisar, e ele resolve intervir nessa situação de refém, né? Então é muito interessante, assim, mostra vários aspectos da personalidade de ambos, o uniforme, a caracterização, remete tudo a ano 1, e a própria, né, a primeira concepção do Batman, né? Então o Ruka trabalha isso muito bem, né? Ele encaixa como se fosse quase um retcon, né? Ele dá uma profundidade pro Gordon num passado em que nos quadrinhos ele não teve essa profundidade, né? É bem legal. O curioso aqui é que o caso desse Dr. Haley Corbett, né? Ele ressoa com a vida tanto do Gordon quanto da do Batman, né? Como você disse, o Gordon acabou de ser abandonado pela esposa, né? E o filho recém-nascido. É bem diferente de uma morte, né? Mas você pode imaginar o remorso que o Gordon deve estar sentindo nesse momento, né? Porque foi uma coisa que ele deu causa, né? Pela distância que ele auto-infligiu à esposa, né? Pelo estresse do trabalho, né? Pelo caso com a Sarah Essen, né? Enfim, e o Batman se vê refletindo na dor do Corbett, né? Como vítima do acaso, né? Porque qualquer que fosse o casal que estivesse saindo daquele cinema, né? Poderia ter destino similar. O mesmo a gente pode espelhar com o acidente do professor, né? E quando o próprio Batman vê o Gordon tentando negociar com o Corbett, né? Uma saída pacífica, né? Sem morte de reféns, né? Cara, ele ouve a angústia de Gordon, né? Então, eu acho que começou como um vigilante tentando conquistar, assim, um ativo, né? Na sua guerra ao crime, né? Virou meio que acidentalmente o começo de uma amizade, né? Uma amizade esquisita, assim, eu acho que é verdade, né? Mas ainda assim, uma amizade, né? Não, totalmente. E é muito o que você falou, né? Dos dois se verem na tragédia do Corbett, né? Apesar de momentos diferentes na história, é muito evidenciado, né? O Gordon, ele assume o controle de tentar negociar uma solução pacífica com o Corbett, que estava mantendo as pessoas como reféns na igreja. O Corbett não estava falando nada com nada, estava falando em amor e não sei o quê, em fazer... Eu não amei o mundo não me amou, eu tive um coração partido, tal. E o Gordon, você vê, isso é uma coisa inerente de todo ser humano, né? A gente tende a projetar nos outros alguma coisa nossa, alguma coisa que a gente está sentindo. E o Gordon, ao ouvir essa ladainha aparentemente sem sentido do Corbett, ele projetou a própria vida pessoal dele, né? Todo negociador de refém, ele tenta criar uma empatia com o criminoso, né? Então ele tenta se aproximar, tal, até para ganhar uma confiança. E isso é normal de toda situação de negociação. Gordon, quando ouve o cara falar de coração partido, tal, o Gordon começa a falar da experiência pessoal dele. Ele fala: "Ah, minha mulher também me largou, tô numa situação ruim, eu consigo me identificar com o que você tá passando." Meio que projetando que o Corbett estaria fazendo tudo isso dentro de um casamento, né? Eu esqueci de mencionar as pessoas que ele fez de refém eram durante um casamento. Então o Gordon conclui que o Corbett teria sido abandonado por alguma mulher e por isso ele estaria fazendo as pessoas de refém dentro de um casamento, falando em coração partido. Mas na verdade o Gordon estava projetando a tristeza dele de ter sido abandonado, a própria situação pessoal dele. Quando um outro policial vai, faz o levantamento e fala pro Gordon: "Olha, fizemos levantamento aí da casa do Corbett, a mulher e o filho dele morreram num acidente de carro." Aí o Gordon fica alguns segundos em silêncio e fala: "Ah, merda." Então, tipo, ele abriu o coração, ele projetou um monte de coisa no Corbett que não era verdade, né? Ele não estava ali porque ele tinha sido abandonado igual o Gordon. Ele estava ali porque a mulher e o filho morreram, né? E aí, nesse momento, o Batman age e tal, acaba detendo o Gordon. E quando ele vê o Corbett com a foto da mulher, do filho, enfim, da família que ele perdeu na mão, aí é a vez do Batman, do Bruce Wayne, se identificar com o Corbett, né? É a vez dele projetar no Corbett a tragédia pessoal dele. Interessante, você falou que, a princípio, ele tá falando nada com nada, né? Mas só que aí o Batman pega e intervém, né? Assim, diz: "Não, ele não tá falando nada com nada, ele tá citando Lord Byron, né?" Exatamente, né? O Batman aí, bem daquela verve detetive dele, já começa a ver algum sentido, já sabe da onde que o Corbett tá tá soltando aquelas frases, bem legal também. Aí a situação de reféns é interrompida, né, pelo Batman. O Corbett, ele é preso, né, e é curioso, né, o agente da SWAT lá, né, o líder da SWAT é o Brandon, né, é o mesmo cara que aparece em Ano 1, né, cara, meu dedo nervoso, né, que faz aquela invasão naquele prédio que tá caindo, né, e os dois sabiam, né, que se esse Brandon entrasse ia dar merda, ia morrer em refém, ia morrer o cara, ia morrer todo mundo, né. É o que leva o Gordon a aceitar, né, mais voluntariamente a parceria com o Batman. A gente esqueceu de mencionar, né, que eles estão no começo. O Gordon, embora, né, tenha passado por toda a situação do Ano 1, ele não confia, não tem aquela relação de confiança no Batman. Ele não tinha nada parecido com uma parceria, né, quando, no contexto dessa história. E ele prefere arriscar deixar o Batman agir do que deixar lá o pelotão de choque, lá a SWAT dele entrar, porque ele sabia que morreria todo mundo. O Batman intervém, acaba salvando a vida dos reféns, a vida do Corbett, e o Batman entra com esse peso, né? É, tem um recordatório do Batman falando, eu preciso que o Gordon confie em mim, e se alguém morrer aqui, essa confiança vai estar irremediavelmente abalada, né? Então, no fim, acaba dando tudo certo, mas os dois arriscaram muito, né? O Gordon deixando o Batman entrar, e o Batman entrando numa situação que ele sabia que alguma coisa poderia dar errado, mesmo ele fazendo os melhores esforços dele, que se desse, ele poderia perder esse parceiro em potencial. No final dessa história, né, assim, o Batman vai no apartamento vazio, né, do Gordon, né, ele tem acabado de se deparar com a situação, percebeu que a esposa dele havia deixado, né, levou junto com o filhinho dele, e o Batman dá aquele primeiro passo, né, é incrível, né, ele disse que todo mundo precisa de um amigo, né, e a história acaba exatamente desse jeito, e o Gordon tá bem, assim, reticente quanto a isso, né. É, cara, mas assim, você imagina, né, um policial, né, se colocar na posição de aceitar um vigilante, uma parceria com um vigilante, isso repercute, né, na história do Gordon dali por diante. A gente vai ver em outras histórias, a gente vai ver em Terra de Ninguém, o quanto que isso abalou qualquer opção que o Gordon pudesse ter na vida. Foi uma decisão que mudou a vida dele, né? Então é normal que ele tivesse reticente. Mas assim, você pensar também no mundo que foi construído em Ano 1, em que todo mundo é corrupto, em que a força policial era ineficiente, em que o Gordon estava correndo risco de vida simplesmente por ser honesto dentro daquela força policial corrupta, o Batman foi a melhor opção que ele teve para poder fazer realmente justiça, né? Então ele acaba aceitando, e que nem você falou, né? Esse finalzinho mostra que a coisa é mais do que uma parceria de conveniência, né? Realmente, com toda dificuldade, enfim, eles criaram uma relação de amizade, né? E de amizade sincera, de um se preocupar com o que acontece com o outro, de sofrer com escolhas erradas. E é isso, cara, assim, amizade tem muito disso, né? A gente, várias vezes, eu, você, acredito também, temos amigos que às vezes são muito diferentes da gente e que tem, enfim, cada um seus problemas, assim como nós também temos problemas, né? Essa amizade, esse vínculo acaba nos tornando melhores e nos fazendo relevar alguns defeitos, algumas incompatibilidades que nós temos com os nossos amigos, né? Então é bem legal esse comecinho e principalmente quando, eu acho assim, um grande mérito dessa minissérie, mostrar o desenvolvimento gradual dessa amizade, com todas as desconfianças, com todos os altos e baixos, como que uma amizade é muito mais do que você simplesmente estar junto da pessoa nos aspectos positivos, né? E essa amizade, ela engrena já no capítulo 2, né? E um detalhe dessa segunda edição é que, a partir dela, ela passa a emular o estilo da época em que essas histórias costumavam ser reproduzidas, né? Então, se a primeira, o norte era o traço do Dave Mazzucchelli, né? Aqui no traço do Joe Giella, diga-se de passagem, é bem fraquinho, a gente vê o modus operandi da virada da Era de Ouro para a Era de Prata, né? Mas aqui o detalhe no roteiro do Ed Brubaker, o título é bem forte, né? De geração a geração como um câncer, é que ela é uma releitura do primeiro encontro do comissário Gordon com o primeiro Robin, né, o Dick Grayson. E no primeiro momento ele não aceita muito bem essa história de parceiro mirim, né, Mauro? É, e é legal, né, cara, assim, uma coisa que eu gostei muito dessa história é que Eu já falei, acho que algumas vezes aqui no Escapistas e lá no Sete Jagunços, né? Que eu não sou um grande fã da Era de Prata, não. Eu não gosto, entendo a relevância para a época, entendo o contexto histórico, mas não é um negócio que eu releio e principalmente não me agrada um saudosismo da Era de Prata que a gente vê, por exemplo, no Morrison, né? Não, não é meu estilo de quadrinho, não que seja ruim, mas não é o que eu gosto. E eu sou fã do Brubaker, e eu não vejo alguém mais distante do espírito das histórias da Era de Prata do que o Brubaker, né? O Brubaker é um cara noir. O Brubaker é um cara que escreve sobre a maldade no ser humano, sobre o lado escuro, e não podia ser mais distante da Era de Prata. Então é muito curioso como ele pega nessa história. Ela tem, né, como você falou, visualmente ela lembra tudo a Era de Prata. Ela é uma releitura de uma história, na verdade, que é da Era de Ouro, mas já indo para a Era de Prata, né? Das primeiras histórias do Robin e tal. Mas ele dá aquele aspecto dark, né? Ele dá aquela profundidade do Gordon. Ele tinha começado a confiar no Batman, a ter uma parceria, a ter uma amizade. Ele fala, que porra é essa? Agora o Batman tá andando com uma criança, tá expondo uma criança a riscos. O que que ele tá fazendo? Eu não concordo com isso. Isso tá completamente errado. E é uma coisa que você nunca pensava naquela inocência da Era de Prata, né? Na Era de Prata, eles falavam, pô, todo mundo tem um parceirinho mirim porque as crianças querem se identificar com super-heróis. Mas ninguém nunca pensou, pô, o que que passa na cabeça de um adulto vigilante de expor uma criança ao risco de tomar um tiro ou de enfrentar criminosos? E essa história é tudo isso, né? O Brubaker, através do Gordon, chama isso à reflexão. Pô, como que ninguém achou errado um vigilante ilegal expor a vida de uma criança a combater criminosos? Então essa é toda a pegada da história, e é legal, assim, a justificativa que o Brubaker traz para ficar aceitável o Batman ter um parceiro mirim e ficar aceitável que o Gordon embarcasse nessa ideia, né? É assim, é uma genialidade que passa despercebida, né? Hoje em dia, assim, é considerado gênio, é considerado diferencial, o cara que faz uma baita de uma maluquice. Mas, pô, olha o brilhantismo dessa sacada do cara fazer uma releitura mais realista, mais dark, de uma coisa teoricamente boba, que era a era de final da Era de Ouro e começo da Era de Prata. E o interessante é que ele salva, né? O Dick, ele salva o Gordon, né? E você meio que, ainda inocente, né? Você vê quando o Senhor Frio, né? Ele congela um policial, né? E no final da história, assim, o Gordon, sabe, vai ter que comunicar a esposa dele e tal, assim. É fraquinha essa história, assim, mas eu vejo ela como obrigatório para o que vem a seguir, né? Cara, mas é que tá. Eu não acho ela fraca. Eu acho que ela é aparentemente fraca porque ela comenta sobre um período fraco. Sir Freeze congelando, aqueles cenários gigantes, aquela bobajada toda da Era de Prata, do seriado do Batman. Só que o Brubaker, ele faz uma releitura, assim, interessante, porque é um olhar mais realista, mais dark, sobre uma bobagem, né? Então, assim, uma história que aparentemente era boba acaba não sendo pela maneira como ele constrói. E até a própria resolução da história é assim, o Batman, ele mostra, na verdade, na história, que não é que ele pôs o Robin, uma criança, submeteu o Robin ao risco, colocou uma criança para perseguir criminosos. Ele mostra que o Robin estaria descontrolado, que ele, por conta própria, iria procurar uma vingança e iria num caminho ruim. Poderia morrer, poderia se tornar um criminoso, poderia se tornar alguém sem orientação. E, na verdade, tornando o Robin um sidekick dele, ele estaria dando alguma maneira de orientar, de evitar que o Robin derivasse para algo pior. Então, achei, pô, uma puta de uma sacada para justificar sidekick, que é um negócio que eu não gosto, né? Então, achei muito legal. E o lance é que essa história também repercute diretamente na próxima, né? E essa, sim, acho que tem o pedigree, acho que clássico, assim, do Ed Brubaker, né? Esse que eu tanto gosto. É a história Assombrado. Ela tem a arte do veterano Dick Giordano e ela tem lugar entre as duas tragédias, né? As consequências de Piada Mortal e Morte em Família, né? Quer dizer, a paraplegia de Barbara Gordon e a morte de Jason Todd, né? E eu me peguei aqui, viu, Mauro? Foi no desenvolvimento daquele diálogo entre o Batman e Coringa. Inclusive, você frisou bem naquele escapista especial da gente, né? Dos 30 anos de Piada Mortal, né? De que pessoas decentes talvez não quebrem tão facilmente, né? Só que falar é fácil, né? E parece que o Batman, assim, tá sentindo na carne o peso dessas palavras, né? Porque parece que ele quebrou, né? Ele não quer mais se relacionar com o Gordon, nem se envolver em casos de homicídios comuns, ou vá lá, incomuns, né? Porque passou a achar que seu envolvimento complicava as coisas, né? Ele acha que, por exemplo, que caso ele se envolva num caso em andamento, né, do Homem do Lixo, esse assassino pode sofrer uma espécie de upgrade, né, na escala de criminosos, e até virar outra ameaça como o Coringa, né, por exemplo. Mas aí a gente percebe uma coisinha aqui, viu, Mauro? A gente percebe que o Gordon é muito mais forte emocionalmente falando que o Batman. O que você acha disso? Eu concordo completamente. Eu falei isso lá no podcast de Piada Mortal, né? O Gordon é muito mais um bastião moral, ele é mais firme naquela linha de certo e errado clássico do que o Batman, né? O Batman, de um jeito ou de outro, né, em menor grau do que o Coringa, pelo menos na Piada Mortal, mas ele quebrou com a morte dos pais dele, né? Ele pirou, ele virou um vigilante, ele começou a aplicar a própria justiça, a vida dele acabou se tornando só aquilo. E o Gordon não. O Gordon, mesmo diante de tudo de ruim que a vida empurrou para ele, que foi causado em razão da profissão ou de escolhas ruins que ele fez, ele aceitou o baque, ele recebeu o baque e continuou sendo uma pessoa moral, uma pessoa reta, uma pessoa cumpridora da lei. E isso é muito difícil, né? Você passar por tudo de ruim que a vida pode te dar e se manter firme com seus princípios, e se manter acreditando no sistema, é uma força muito grande, talvez até maior do que a que o Batman tem. E essa história explora muito bem isso, porque ela é pós as tragédias, né, como você mencionou, é pós a morte do Jason Todd e a paraplegia da Barbara. O Batman, ele resolve sair de cena e voltar a agir nos bastidores, como teoricamente ele teria agido no começo da carreira, né? Não ter uma exposição tão grande para não evitar um escalonamento dos vilões. E esse é um raciocínio até que o Coringa explora, né, no filme do Nolan, né, no Cavaleiro das Trevas, de que ter colocado o Batman gerou um novo tipo de vilão, um novo tipo de criminoso. Então o Batman resolve sair, e aí o Gordon continuava o mesmo, continuava trabalhando, continuava tentando confiar no Batman, chamando ele no Bat-sinal. O Bruce Wayne, ele é cobrado pela Bárbara, né? A Bárbara chega lá paraplégica e fala pro Bruce, né? Ela fala: olha, você não é o centro do mundo, eu não tô aqui por sua causa, eu tô aqui por causa do meu pai, por causa do James Gordon, que ele tá ali, ele continua dando a cara a tapa, ele passou pelas mesmas coisas que você e ele não quebrou. E ele continua te esperando, ele continua confiando em você e você não vai trair essa amizade agora. Então é muito, muito bem feito. E ele meio que esculacha, né, o Batman. Meu amigo, se eu ligar essa porra é pra você vir. Exatamente, é muito legal. Eu tô aqui, porra, por que que você vai ficar aí de mimimi? É foda, bota ele no lugar. E eu acredito realmente nesse negócio. Assim, se não existisse um Batman, assim, esse tipo de crime não existiria, assim. E quem faz isso, uma abordagem bem legal também, desse princípio, é o Darwin Cook naquele Ego. Você já leu esse quadrinho? Eu acho que eu li, cara. Se eu li, eu acho que faz muito tempo. Cara, é fantástico o que ele faz. Ele faz uma construção sobre isso, assim. Como se o ego dele, assim, que aparece na história, como se fosse um demônio interior dele, falasse isso, sabe? Não fosse a existência dele, não existiria Coringa, não existiria todo esse tipo de super crime em Gotham, né? Mas isso, ele faz uma construção bem legal sobre isso, né? Mas aí eu complico um pouco mais as coisas e trago pra discussão da gente aqui, Trem Noturno, de Chuck Dixon e Lee Weeks, com a arte final do Bill Sienkiewicz. Essa história saiu em Batman Chronicles número 1, de 95, E aqui no Brasil, em Batman Vigilantes de Gotham, número 6, em 97. O Gordon, ele tá voltando pra casa de metrô. Provavelmente o mesmo que ele chega a Gotham no comecinho de ano 1. Ele diz até no recordatório que passou a apreciar essas pequenas viagens. É a hora que ele tem pra ver gente comum, né? Ver que existe gente normal e não só os psicopatas que ele lida no departamento de polícia, né? Mas o que acontece nessa história é que uma gangue de assaltantes ataca os vagões e começa a ameaçar os passageiros. Ele mantém a calma até o momento em que a caçadora, né, aquela Helena Bertinelli, né, intervém. E aí, em dado momento, a caçadora é alvejada, né, a queima-roupa. Aí o Kevlar absorve o impacto das balas. Mas aí a casa cai pra ele, né, Mauro? Diz aí, por que o Gordon fica sem chão aqui nessa história? Exatamente pelo reflexo da piada mortal, né? Ele vê na caçadora o que aconteceu com a Bárbara, né? Uma vigilante sendo vitimada aí pelo crime e a possibilidade dela morrer, dela se tornar paraplégica, justamente por tentar fazer a justiça com as próprias mãos, por atuar onde a polícia não estava conseguindo atuar, né? E você vê assim, né? O tanto que a caçadora é amadora, né? O Batman vivia esculachando ela por isso. E aqui, assim, nessa história deixa evidente que até o Gordon percebe isso, né? Ele ajuda ela a coordenar a retomada do trem justamente porque, teoricamente, ela não estaria preparada, né? E o Gordon sente o peso disso na hora que ela é baleada. Mas não só isso, né, bicho? Ela é baleada e no final, na página final, assim, a gente tem um insight, assim, uma revelação, né? Que o Gordon, assim, quando aconteceu o atentado do Coringa em Bárbara, o Gordon, assim, depois que ela foi hospitalizada, assim, provavelmente visitando o apartamento dela, juntando as coisas dela, ele achou o equipamento da Bárbara, né? E ele descobriu que Bárbara era Batgirl, né? E ele tem uma conversa, assim, bem sutil, assim, com o Batman, né? O que aconteceu com a caçadora, esse tiro, assim, espelhou o tipo de reação que ele teve com a Bárbara, né? O Batman, ele diz, sabe? Ele realmente, ela me lembra muito a Bárbara. Cara, eu acho fantástico isso, assim. Mas a gente, mais adiante, a gente volta nesse assunto das identidades secretas, porque isso é uma coisa que buzina na minha cabeça desde Cavaleiro das Trevas, do Miller. Isso sempre foi abordado, não sei se com sutileza dos editoriais, ou se é uma interpretação que eu gosto de abraçar, mas vamos seguir em frente. Voltando para a Aliança Sombria, a gente continuou com o Chuck Dixon e agora com a arte do Brent Anderson, de Astro City, né? O traço e a cor é bem pesada, né? Bem sombria. Acho que não sem motivo, né? Chegamos à época da queda do morcego, mais precisamente quando o Batman foi momentaneamente substituído pelo Azrael, né? O Jim Paul Valley. Bem na época que ele tinha escorraçado, né? O Bane expulsou pobre do Harold, né, da Batcaverna, aquele corcunda Notre Dame, assim, que produzia equipamento para o Bruce, né, ele rompeu relações com o Tim Drake, né, o Azrael, e ele tava imerso no sistema, só aprimorando a armadura e a deixando mais eficiente, né, mais mortal, e essa história é contemporânea ao Chuck Dixon, né, Mauro? Ele tava na linha de frente dessa saga, mas o Gordon, como é que ele encarou o sumiço do Bruce e esse Batman coleira solta? Cara, essa história é nada mais justo do que ela ter sido confiada ao Chuck Dixon, né? Porque ele escreveu boa parte lá da saga lá da Queda do Morcego. E essa história, eu fui reler até as minhas edições da Abril, ela ressoa muito com a história que o Azrael venceu o Bane, né? É bem nessa época, porque o Azrael ainda usava o uniforme clássico do Batman, mas ele já estava começando a fazer as adaptações dele. Então ele já estava com a luva que depois ia desemborcar na armadura toda, né, do novo Batman, aí do Batman Azrael. Gordon já estava percebendo uma mudança de modus operandi, né? Tava vendo um Batman mais violento, mais aterrador para os criminosos, né? Aí ele não sabia, ele realmente tinha uma dúvida se era o mesmo Batman que ele sempre conviveu ou se era outra pessoa usando o uniforme. Ele até atribuía, talvez, a mudança de comportamento do Batman pelo fato dele ter sido lesionado pelo Bane, ter sido quase morrido pelo combate com o Bane, né? Tanto que nessa história, assim, ele chama lá o Bat-Sinal, o Azrael não vem, e quem vem em determinado momento é o Robin. E aí ele pergunta pro Robin, né? Ah, ele te mandou? O Robin fala, eu vi o sinal. Aí ele falou, como é que ele tá? Ele não tem atendido o sinal faz tempo, como é que ele tá? Aí o Robin fala, fisicamente ele está bem. Então, assim, dando a entender que talvez o Batman tivesse mudado, né, depois do combate com o Bane. E nas histórias da época, o Gordon tinha essa dúvida. Tanto que na história em que o Azrael vence o Bane, primeiro ele pede, né, um primeiro combate com o Bane, aí ele volta, prepara toda a armadura, vence o Bane, e ele tá, né, o Azrael sempre teve no limite entre estourar e ficar maluco de vez e tentar manter a sanidade e o que o Batman esperava dele. Então, no final da história que o Azrael vence o Bane, ele tá pra matar o Bane, o Gordon tá ali e fala, por favor, que ainda seja você, né? Você mostra o pensamento do Gordon. E aí, quando o Azrael poupa o Bane, não mata o Bane, entrega ele pra polícia, o Gordon pensa, ah, talvez ainda seja ele. E isso reflete muito nessa historinha, né? Porque aqui o Gordon tá vendo o Batman descontrolado, o Batman cada vez mais perigoso, cada vez mais violento, e ele fala, né, que no final ele conclui que nós temos mais psicóticos e fugitivos, cada sombra esconde um monstro sociopata, é meu trabalho caçá-los e removê-los. Eu nunca pensei que teria que contar meu amigo entre eles. Então ele acaba concluindo, né, que talvez o Batman fosse o mesmo Batman que ele estava acostumado, só que o cara teria surtado. Então ele acha que é o amigo dele que saiu de controle e tal, e ele até tem essa relutância em caçar o Batman justamente por causa disso. Então, assim, muito legal. Eu acho que é um pouquinho mais complicado que isso, bicho. Eu acho que é a partir daqui que as coisas acho que começam a desandar na relação dos dois. Porque, vamos combinar, né, bicho? Que um amigo de verdade, ou pelo menos um sócio, assim, numa atividade profissional, ou sei lá, uma parceria com algum nível de cumplicidade, assim, acho que requer comunicação. É como a gente ser parceiro aqui na produção desse podcast, assim. E eu sumir, não te consultar na hora de bolar as pautas. É como se a comunicação tivesse só um canal, percebe? Quando você não se comunica direito com o outro, você acaba criando ruído, confusão. Cara, eu fico puto, bicho, como o Tim trata o Gordon nessa história, bicho. É como um estranho, né? Como alguém que não tivesse qualquer relevância para o mentor dele, né? Você entende o que eu quero dizer? Tanto no nível pessoal, assim, moral mesmo, quanto no profissional, eles não são iguais, assim. E o Gordon é sempre que tem algo a perder aqui, bicho. Não, concordo, cara. Infelizmente, também na vida, né, cara, tem muita amizade que acaba, em vários momentos, isso varia, né, cara? E até a saga inteira, Turning Points, mostra isso. Mas eu sei lá, cara, em alguns momentos você acaba sendo mais amigo do seu amigo do que ele é de você, se é que dá pra me entender, né? Eu já tive momentos assim na vida, cara. Já tive amigos, familiares, inclusive, né? Primos, amigos, em que em vários momentos eu tava ali e me arriscando e fazendo coisas por esse meu amigo, que você via que não rolava exatamente uma reciprocidade, sabe? Porque às vezes a pessoa fazia o que dava na telha dela, te colocando numa situação ruim, sem pensar em você, sem pensar nos outros, e você, pela amizade, pela consideração que você tem com aquele teu amigo, você acabava relevando aquilo, você acabava, às vezes, até entrando numa roubada em nome dessa amizade. Então, eu acho que o Gordon tem muito isso com o Batman. Isso é até extremado, porque, como você falou, realmente é uma relação desigual, né? O Batman coloca o Gordon muito mais em roubada do que ele efetivamente se preocupa com o que ele pode estar gerando para o Gordon. Mas, sei lá, eu não acho que isso signifique que não haja uma amizade ou que não seja uma amizade sincera, né? Tanto que o Gordon preza tanto essa amizade que ele acha que ele fica na dúvida se o Azrael é mesmo o amigo dele, né? Até o momento que ele fala, não, estourou, sabe? Agora meu amigo passou do ponto e agora também não dá mais para passar pano. Agora eu vou ter que caçar ele. Nunca imaginei que ia chegar a tanto. E aí você vê que não era o Bruce Wayne de verdade, porque por mais que o Batman tenha forçado a amizade do Gordon, por mais que ele às vezes coloque o Gordon em roubada, ele jamais cruzaria as linhas que o Azrael cruzou. E essa minha impressão assim, de ruptura, eu acho que ela colapsa de vez em Recuando, de Greg Hooker e Rick Bouchette, né? Recuando não é uma história de Aliança Sombria, mas eu acho que bem que podia ser, né? Por que eu digo isso? Porque a nossa minissérie aqui, ela comete, na minha opinião, um pequeno pecado. Ela transita do quarto capítulo para o quinto e ignora a Terra de Ninguém. E é aqui que a relação Batman-Gordon, eu acho que balança forte. E eu acho que por muito pouco, num ruído de vezes. Para a gente suprir essa lacuna, trouxe para o recorte Legends of the Dark Knight 125 de 2000. E aqui no Brasil, Batman Premium número 8 de 2001. Ela saiu também na coleção da Eagle Moss, no volume 5, Terra de Ninguém. E para chegar até essa conversa, que é seguramente uma das minhas histórias favoritas do Batman, o status quo era o seguinte, assim, Gotham foi condenado pela catástrofe de um terremoto e por muitos motivos, inclusive financeiros, o governo federal decidiu não bancar a reconstrução da cidade. E isso que ela vira, como o título sugere, uma terra de ninguém, assim, regredindo a pequenos feudos, com criminosos reivindicando e brigando por territórios, né? Quando isso aconteceu, o Batman viu todo o seu projeto de pacificação retroceder à Idade da Pedra, né? Vamos colocar assim. Daí, quando o mundo abandonou Gotham, o Batman teve que reencontrar sua razão, seu propósito, né? E por um longo período ele deixou a cidade e, com isso, à mercê de toda a escória que ele sempre combateu. E essa historinha, Recuando, são os pingos nos is entre o Batman e o Gordon, que fica profundamente, né, ele é ressentido pela ausência do Batman nesse período. E, cara, bicho, puta que pariu, bicho, que DR, hein, Mauro? Cara, essa história também é uma das minhas favoritas do Batman de todas. Cara, na Terra de Ninguém, o Bruce Wayne realmente saiu de Gotham, né, quando tudo colapsou. Uma porque, né, o Batman sem Gotham, ele perdia um pouco do propósito. E outra, né, eu reli recentemente aí os encadernados da Eagle Moss, e você dá a entender, né, que o Batman achou que talvez ele fosse mais útil como Bruce Wayne, tentando forçar uma ajuda governamental, tentando usar a influência política e econômica dele para tentar evitar o abandono de Gotham. E aí, quando ele viu que não deu, ele realmente retornou para Gotham e aí já estava o caos instaurado. Que nem você falou, virou pequenos feudos, mas eu acho até mais parecido com Mad Max, né? Virou tribos selvagens defendendo território em troca de migalhas do que era a civilização, né? Alimento, poucas balas, etc. Um dos das tribos ou feudos, enfim, era a tribo dos policiais, né? Tentando manter alguma ordem, mas também com um senso meio distorcido que era inevitável num mundo bárbaro, né? E o Gordon, ele ressentia muito de ter descido a esse ponto, de ver a cidade abandonada a esse ponto, de ter regressado à barbárie, e ele ressentiu o Batman, né? Porque dentro da concepção dele, se o Batman tivesse ali, isso tudo talvez não tivesse acontecido, mas teria, né? Então, ele acaba ressentindo. Quando o Batman volta, ele fala, foda-se o Batman, não precisamos mais dele, agora também não tem uma ordem constituída legal, e a gente tá fazendo a nossa justiça quando o Batman tinha virado as costas pra gente, então que se dane. Mas ele ressentiu, ele ficou magoado, ele se sentiu traído pelo amigo dele, que abandonou ele na pior hora de Gotham. Teoricamente, ele não saberia que o Batman era o Bruce Wayne, ou se sabia, achava que ele teria que ter feito outras escolhas. E aí a gente chega a essa história, e essa história eu acho ela sensacional justamente por causa disso, né? De botar as cartas na mesa, né? De um falar, se expor, né? Abrir o coração para o outro depois de anos de convivência, por mais que role uma amizade, mas com certo distanciamento. E um dos pontos altos dessa conversa, e a gente volta um pouquinho na discussão de ainda agorinha, né, sobre o final do treino noturno, é a deixa do Jim dizendo que, como eu falei ainda agora, que encontrou o equipamento de Bárbara, né, após o incidente em Pedra Mortal. Quer dizer, dali pra frente, ele tinha um elefante branco na sala, né? Uma conversa que ele nunca teria com a filha, né, sobre o passado dela de Batgirl, né? Mas ele é um policial esperto, né? E aí quando ele diz para o Batman, quando ele vira de costas, né, e não quer olhar para o Bruce, né, ele diz que talvez ele já soubesse quem ele era, né? Sabia disso há 10 anos, né? Talvez ele tivesse matado aquela charada naquela primeira visita dele em ano 1, na mansão Wayne. Senhora Gordon, encantado. Alfred, por favor, traga taças para os convidados. Ah, e outra garrafa. Essa aqui já evaporou. É um pouco cedo para nós. Obrigado. Por favor, sentem-se. Senhor Wayne, seremos rápidos. Não queremos tomar o seu tempo. Andei acompanhando suas façanhas, tenente. Devo dizer que estou impressionado. Tem aparecido na imprensa tanto quanto esse tal de Batman. É desse tal de Batman que o senhor quer falar, não é? Está achando que eu sou ele? Ah, desculpa. Onde estão os meus modos? Eu esqueci de apresentar a minha amiga. Infelizmente, eu nem sei o nome dela. Ela não fala nenhuma língua que eu conheço, exceto uma. Muito conveniente. Bárbara, senhor Wayne, eu quero saber onde esteve nas seguintes datas. É um devasso. Ele está fingindo. Qualquer um que vista um capuz e caça criminosos vai fazer de tudo para manter segredo. Ou então ele é um mulherengo asqueroso. E muitos anos depois, em Cavaleiro das Trevas, quando ele está às vias de se aposentar, né, tomando aquele drink com o Bruce, os dois conversam sobre isso. Há 10 anos, e a mim finalmente me aposentando também. Lembra-se de como você enganava a gente antes? Você com soda na mão, fingindo que era champanhe. Você tem compensado pelo tempo perdido desde então? Isso facilita. Facilita o quê? Ficar aposentado. Você tem também essa percepção, Mauro? Tenho. Que o Gordon, cara, sempre soube? Tenho. Essa história, ela... Eu não tenho, talvez, que sempre soube, cara, mas em que algum momento do relacionamento deles, ele soube. E que ele já sabia há muito tempo. Essa história, assim, eu acho sensacional, cara, porque ela é muito... Sutil. Ela humaniza... É, ela é sutil, mas ela humaniza os dois, né, cara? Porque chegam num ponto de ruptura tão grande, assim, que chega ao ponto de perder a amizade, e a gente volta ao que tá falando, né? Que eu tinha falado antes. Mesmo em relações, às vezes, não tão recíprocas de consideração dentro da amizade, né? Não que um fosse menos amigo ou mais amigo do que o outro, mas talvez um não tivesse tanta consideração pelo que causava em relação ao outro. Eles sempre mantiveram um limite, né? Você nunca pode forçar demais a amizade ao ponto de você afastar o seu amigo. Em terra de ninguém, essa amizade rompeu, né? E aí o Bruce, né, o Batman, não tem mais nada a oferecer pro Gordon, a não ser a sinceridade. Ele se propõe a revelar o maior segredo dele. Ele tira a máscara porque ele não tem mais nada a oferecer. É o último gesto para provar que eles são amigos de verdade, para provar que ele confia no Gordon. E o Gordon vira as costas, porque ele fala, olha, eu não quero saber, e mais, talvez eu já saiba há muito tempo. E não é isso que vai fazer manter nossa amizade. É você dar provas concretas de reciprocidade. É você atuar mais junto comigo, é você não me abandonar nos momentos em que a gente precisa fazer alguma coisa, do que propriamente você revelar sua identidade. Não é isso que vai manter nossa amizade, né? Porra, eu achei sensacional, achei assim, é uma história daquelas para ser lembrada em qualquer antologia do Batman. Como leitores, acho que mais que isso, né? Acho que fãs do Batman, a gente sempre quer, talvez, né, tirar o melhor das intenções do herói, né? Mas a frustração do Gordon, para mim, faz todo sentido, né? E eu retomo um pouco aquele meu comentário anterior. O Batman diz aqui que ele não respeita nenhuma outra pessoa viva, né? Como respeita o Gordon, e que a parceria deles é muito valiosa para ele, né? Só que o sumiço dele, tanto na queda do morcego, quanto agora na Terra de Ninguém, bicho, foi desrespeitoso, assim, tanto no nível pessoal quanto pra parceria deles, né? Cara, e o Gordon ficou na merda, né? Ele sendo até ridicularizado por outras forças policiais, né? Ele revela até que tentou sair de Gotham, assim, procurar emprego em outros departamentos, mas a natureza dessa relação com o Batman fazia com que os outros rissem dele por trás, o ridicularizassem, né? Pensassem que ele era incompetente. E a capa dessa edição é do Jim Aparo, né? Do Batman, assim, tirando o capuz, né? E você pode ver o rosto dele, assim, tá suado, né? Parece um olhar de culpa, né? Porra, é bem simples, mas bem direto ao ponto, né? Esse lance do Gordon de falar que ele é ridicularizado e tal, e menosprezado porque ele aceitou um vigilante aí dentro do departamento dele, mostra de novo aquilo que a gente falou da firmeza de caráter do Gordon, né? Ele não quebrou sob tortura, sob situação extrema do Coringa, e ele não retrocedeu mesmo diante do desgaste pessoal, né? Ele, assim, sabia que para a carreira dele, para a credibilidade dele quanto policial, o fato dele trabalhar junto com o Batman era muito ruim. Mas, por outro lado, cara, o senso de justiça dele, o senso de eu tô fazendo melhor por Gotham, eu tô fazendo melhor pelas pessoas, eu tô fazendo melhor para preservar a vida, para proteger a sociedade, para punir os criminosos, se sobrepõe a qualquer orgulho pessoal ou a qualquer senso profissional no sentido de carreira que ele tenha, né? Ele aceitou mais esse sacrifício em prol do bem comum, né? Então isso mostra, assim, o quanto que o Gordon é uma pessoa firme, o quanto que ele é um personagem de caráter, né? Inabalável, mesmo diante das situações mais difíceis. E talvez, né, cara, se você pensar, é muito mais difícil o Gordon encarar a situação que ele encara, né? Ser ridicularizado, ser ameaçado, ser alvo de criminosos, ser alvo de supermaníacos, uma vez que ele não tem identidade secreta, uma vez que ele age dentro da lei, do que o Batman, que ele tem o refúgio da identidade secreta, dele poder manter uma vida paralela, né? É muito mais difícil você ser Gordon do que você ser Batman, sob esse aspecto. E você falou dessa firmeza moral dele, só mais um detalhe dessa história, né? Um pouquinho depois dela, acontece o clímax, né? Em Terra Ninguém. E você lembra o que acontece com o Gordon, bicho? Ah, não tem como não lembrar, né, cara? A coisa mais impactante de Terra de Ninguém, embora, né, todo o arco tenha várias coisas que eu goste, é a conclusão, né? O Coringa matando a Sarah, a mulher do, a segunda esposa do Gordon, né? Ele tinha a Sarah depois de tudo que tinha acontecido, ele ter perdido a primeira esposa porque ela descobriu a infidelidade dele, ele se reconstruiu. A Sarah ganhou um protagonismo, ela ganhou uma personalidade. O Gordon, em vários momentos da Terra de Ninguém, é a Sarah que dá força pra ele. E no fim, né, cara, tem aquela... Nossa, o jeito que a Sarah morre é muito impactante, que o Coringa tá com um monte de criança refém. A Sarah acaba se sacrificando pra salvá-la, as crianças, e ela morre. Cara, aquilo é impactante demais. Aquilo dali era o momento do Gordon quebrar de vez, né? Não é, bicho? Aí o Batman, ele diz pra o Gordon, né, que não vai contê-lo, né? Se ele quiser matar o Coringa, assim, porque tá com o Coringa na mira, né? Ele pode matá-lo, né? E no minuto final da história, ele desiste, assim, e cai no choro, né, bicho? Aí o Batman o abraça, né? E fica aquela imagem, assim, a moda Pietà, né? Novamente, assim, como você falou, né? A Ecoana, essa blindagem moral dele lá em Piada Mortal, né? Ele, quando vê a filha molestada e ferida daquele jeito, e ainda assim ele exige que o Coringa arque com isso do jeito certo, com o rigor da lei, né, bicho? Cara, é sensacional isso. Cara, é demais, assim. O Gordon, como você falou logo no começo do nosso programa, né? É um personagem subestimado e talvez até subaproveitado diante do tanto de repercussão que gera, né, dessa firmeza dele, da pessoa que ele foi construído pelos melhores autores, né? Pra fechar com chave de ouro essa minissérie, Velho como as Estrelas, novamente com o Greg Hooker e agora com a arte do Paul Pope. É pós-Terra de Ninguém, esse período ficou conhecido lá fora como New Gotham ou Nova Gotham, e basicamente é um prelúdio do que estaria por vir, né? Inclusive a gente tem a primeira aparição do então chefe de polícia, né? O Michael Atkins, né? Que viria mais tarde a se tornar o comissário. Lembrando que chefe de polícia equivale, por exemplo, ao nosso comandante-geral da Polícia Militar, assim, no Brasil. Nessa história, a gente reencontra com aquele pai de família desesperado do comecinho do programa, na historinha ambientada no ano 1, o Dr. Haley Corbett, né? E Mauro, o que, que ele tá fazendo na central de polícia? Melhor ainda, por que ele tá ligando o bate-sinal? Cara, é legal demais como que o Hooker fecha, né? O Dr. Corbett tá aí em Gotham, ele deixa um recado pro Gordon, né, na polícia, de que ele precisava encontrar ele, o Batman, né? E todo mundo acha que é vingança, né? A mensagem dele era: eu devo a vocês, né? Deve ao Gordon e ao Batman. E os dois estão crentes que é algum plano de vingança, tal, pelo que tinha acontecido anos atrás. Eles chegam lá no bate-sinal que o doutor acionou, ele tá com a mulher, tá com a filha, e na verdade o que ele quer é agradecer, né? Agradecer aos dois, porque ele só tá vivo por causa deles, porque graças a eles ele teve uma segunda oportunidade e conseguiu constituir uma nova família, ter uma nova razão de viver, né? Pô, final, assim, emocionante, muito, muito bonito. E Mauro, você sabe que o Greg Hooker, ele tem uma, vamos dizer assim, uma produção literária até significativa, assim, no Brasil só um dos livros dele foi publicado, é o A Queima-Roupa. Ele saiu aqui em 2003 pela editora Landscape. Eu perdi esse livro, emprestei a alguém e me devolveu e eu perdi. Esse e a maioria dos livros dele são sobre esse personagem, o Atticus Kodiak. Ele tem uma empresa de segurança, ele trabalha mais ou menos como um guarda-costas, e nesse A Queima-Roupa ele tem que proteger um dos seus clientes de ser morto por um assassino profissional chamado Drama. Ela faz bem o estilo da Electra, né? Isso não tem nada a ver com a nossa história aqui, mas o que eu quero dizer é que quando você tem uma verba literária boa, você acaba sendo bom em deixar significados embutidos nas suas palavras, nas suas histórias, né? Eu acho que o Haley Corbett aqui somos nós, assim, os leitores. E o Batman e o Gordon aqui, eles representam o escapismo, aqueles 5 minutos que a gente precisa, assim, acho que para botar a cabeça no lugar e seguir com as nossas vidas, né? E aí quando o Corbett tá agradecendo ao Batman e ao Gordon por ter ajudado no passado, sem eles sequer se darem conta disso, né? É o mesmo conosco aqui no mundo real. Às vezes tudo que a gente precisa é de uma pausa para retomar o fôlego, né? E seguir na luta. Como você bem disse antes da gente entrar no ar, né? Você teve um dia meio ruim, assim, audiência de casos de grupos de extermínio e tal. E isso, para mim, é o que torna essa nona arte tão intrigante, né? Porque não importa se a gente lê até um gibi bom, ruim, ele tá, por que não, te dando um motivo para não desanimar na sua luta, né? Não, faz todo sentido, cara. É uma excelente interpretação. E é isso mesmo, né, cara? De um jeito ou de outro, às vezes o que você precisa é de uma outra perspectiva, é de ler alguma coisa que te faça refletir, ou de ouvir alguém que te faça sair daquela espiral de pensamentos ruins que estão passando pela sua cabeça. Então faz muito, muito sentido, né? Você teve uma grande sacada com isso daí, e se foi a intenção do Hooker mesmo, foi uma grande sacada dele. E outra coisa que eu gosto nessa história, né, a gente tava passando ali, é bem no meio dela, é justamente, né, fazendo referência à Terra de Ninguém, né, lá no meio da história, o Gordon tá fazendo um café sozinho em casa, né, a mulher dele já tinha morrido, e o Batman tá lá esperando ele, né. Aí o Batman pergunta, como é que você tá, né? Aí ele fala, por causa da Sarah e tal, né? O que você tá fazendo aqui? Aí o Batman fala pra ele, eu tava na vizinhança. Aí ele fala, sei, né? E você tem então estado todas as noites na vizinhança desde que a Sarah morreu, não é? Aí o Batman para um tempinho e fala, bem, eu gosto da vizinhança, né? Então, tipo, mostrando que ele se importa com o Gordon, né? Muito mais do que a relação, entre aspas, profissional entre eles, né? Desde a morte da Sarah, o Batman tem observado como é que tá o Gordon, tem se preocupado com o que aconteceu com ele. E o diálogo entre eles é justo no jardim, que eles conversaram na Terra de Ninguém, né? Que eles tiveram aquele diálogo que a gente conversou. E o jardim tem toda uma relevância, porque na Terra de Ninguém era onde o Gordon cultivava flores, onde ele lembrava de uma época melhor, antes de Gotham ter colapsado, e todo o diálogo se dá justamente ali, né? É muito emblemático, é muito bonito como o Ruka constrói isso. E sempre teve uma coisa que meio que era uma regra, né, na relação Batman e Gordon, que era, por exemplo, o Gordon não prestar atenção, assim, falar alguma coisa e o Batman sair no meio de uma fala dele, né? Muitas vezes ele deixava o Gordon falando sozinho, né? E nessa historinha que a gente falou ainda agora, o recuando, o Gordon enquadra também o Batman e diz isso, porra, isso é muito desrespeitoso, você deixar um amigo falando sozinho, né? E a partir dessa história, ele acaba com isso, já não tem mais isso, né? Assim. Exatamente, os dois saem juntos pra ver o que aconteceu lá com o Bat-Sinal. Bem legal também. E aí o Batman disse, eu sempre fui péssimo em despedidas, né? Verdade, muito, muito bem bolado. O que está havendo? Esta manhã recebi um aviso dos federais. Alguma pista? Nada. E nós nem temos uma foto do sujeito. Eu verei o que posso fazer. Obrigado, amigo. A esmagadora maioria das equipes criativas que, por um breve período, tem a oportunidade de apontar os rumos das histórias de um super-herói clássico como o Batman, se veem obrigadas ou, vá lá, seduzidas a criar personagens para compor o casting daqueles enredos. É difícil dizer se as criações irão perdurar. Alguns fatores influenciam nisso. Se o coadjuvante fez sucesso entre os leitores, se os autores subsequentes decidem reaproveitá-lo ou, por que não, reformulá-lo, se ele ganhou a simpatia do editorial, enfim, às vezes um personagem, abstratamente falando, tem mais sorte que o outro, e é assim que a roda gira. The Wrath, ou A Ira em português, ou O Espreitador no português, J.P. Martinez, da Editora Abril, parece ser um desses casos. Ele é um vilão criado por Mike W. Barr e Michael Golden em Batman Special número 1, de 1984. Essa história saiu aqui no Brasil uma única vez em Super Amigos número 3, de 1985. Inclusive, ele surge num contexto similar ao assassinato de Thomas e Martha Wayne e vira uma espécie de anti-Batman. O detalhe aqui é que o Joe Chill do Espreitador é ninguém mais, ninguém menos que Jim Gordon. E para discutir sobre a trajetória curtinha, porém comum desse vilão, ao meu lado, me espreitando, eu tenho meu amigo irado em todos os sentidos, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, siga conosco novamente até o outro lado do espelho. Essa historinha de Super Amigos número 3, eu arrisco dizer que é quase uma curiosidade nossa. Porque eu lhe confesso, viu, Reginaldo, que se você não tivesse dado essa sugestão pra gente falar sobre o Espreitador, eu tinha que comer que esse personagem era uma excentricidade minha moda Jameson, né? Jameson é um amigo em comum da gente, conhecido por soltar referências que ninguém conhece, né? A não ser ele próprio. Bom, o fato é que essa história, O Outro Lado do Espelho, é um dos trabalhos menos conhecidos de um sujeito que já fez muita coisa conhecida, né? Reverenciada até. Eu tô falando do Mike W. Barr. Ele hoje tem 67 anos, foi o roteirista de Camelot 3000, o criador da equipe de super-heróis liderada pelo Batman, os Renegados. Tinha paro. Isso. É verdade. Bom demais, cara. Eu reli, tava por coincidência, sem a gente se falar, eu reli esses dias aí os primeiros números. Bem legal mesmo. Valia até a Panini lançar isso como Lenders, né? Porque isso também tá sendo relançado lá fora, viu? Não sei se você sabe, mas a DC tá republicando isso aí. Pô, valia muito, viu? Um Lenders daquele bem acessível, né? Estilo Novos Titãs, né? Porque, cara, é muito material bom. Eles rendeu muito, assim, esse W Barr e o Tinha paro, né? Fizeram muita coisa mesmo do Renegado. Isso é pra lá de 50, 60, 70 números. Ah, e relaciona ele... com o desenho, né? Com o Young Justice, é isso, né? É, também, é. Também, exatamente. Ele criou a Katana, né? Criou o Geoforça, né? E, cara, ele fez também o controverso Batman 2, né? Ele criou o Ceifador, o Judson Caspian, que é até aquela historinha que inspirou aquele desenho que é mais conhecido, né? Aquela Máscara do Fantasma. Ele fez o Filho do Demônio, né? Aquela graphic novel fecha com o nascimento da criança que a gente conhece hoje como o Damian Wayne. Ele criou algumas lanternas verdes, né, como a Arisian, o Green Man e o Apros, né, aquele lanterna abóbora com poderes psíquicos. Assim, não me entendam mal, mas eu acho que o Barr é aquele tipo de autor dos quadrinhos como o Len Wein, sabe? Ele tem um puta cartel de lutas, né, mas que ninguém hoje dá bola, né? Isso só vai dar quando a gente vê o nome dele num obituário em rede social. Não, grande nome, cara. Ele é realmente assim, eu acho o Len Wein maior, claro, mas ele é, onde põe a mão ele faz um trabalho diferenciado, inclusive essa história que a gente tá falando, né? Só o cara ter Camelot 3000 é um puta legado, né, bicho? E outro cara foda nessa edição que a gente também não pode esquecer de comentar, viu, Reginaldo? É o Michael Golden. Quem não conhece o Michael Golden, assim, na minha opinião, ele é um mix entre Steranko e Arthur Adams. Eu acho que você se amarra nele, né? Não só pelo traço, mas porque ele fez algumas coisas que você curte muito, né? O Ron, Doutor Estranho, né? E, porra, tem os Micronautas também. Sim, cara, gosto demais, cara. É um traço clássico, limpinho, né? Principalmente nessa história do Batman, eu gosto muito daquele segundo plano que ele faz como se fosse realmente usando assim um recurso visual mesmo, assim, né? Você imagina aquilo lá na tela mesmo, né? O primeiro plano é o personagem, o segundo é alguma ação do passado, assim, né? Como as origens do Batman e do espreitador, né, cara? Eu gosto demais disso, cara. Assim. É o espelhamento mesmo, né? Assim, é bem legal, né? É tipo um splash page, né? Assim, tem Batman, tem o espreitador também, tem um tipo um bannerzinho também. É, ele é um segundo plano monocromático, né, Luigi? Assim, isso, é. Que mostra, por exemplo, os pais do Batman sendo morto no Beco do Crime, né, que a gente já viu um milhão de vezes, não precisa ter um quadrinho detalhado só pra isso, e aí por assimilação você vê a situação parecida no caso do espreitador, né, embora ele use esse recurso pro espreitador pra mostrar o desenvolvimento dele, né? Como, vamos dizer, morando em reformatório, se tornando um delinquente, assim, né? Mas eu acho demais isso, assim, da agilidade pra história, né? Não dedica um quadrinho pra uma coisa que você absorve, assim, na leitura mesmo. Acho, cara, isso daí é narrativa gráfica, assim, domínio de narrativa gráfica. A carreira dele foi praticamente toda na Marvel, né? Final dos anos 70, início dos anos 80. Além disso aí, que eu citei, ele ainda fez a Mulher Hulk e Conflito no Vietnã, e ele é coautor da Vampira dos X-Men, foi o primeiro artista que desenhou essa personagem, ainda como vilã. Eu creio que saiu isso aí em Heróis da TV, da Abril. Bom, esse é outro que você só vê hoje em dia, assim, em capas, mas diferente de muito veterano, ele ainda tá com traço em dia. Na verdade, eu acho que, como todo mundo, chega uma hora, né, que o artista fica de saco cheio, né? Eu acho que de cumprir prazo, de aguentar roteirista chato, editor carrasco. Aí a gente vê caras como o Golden, né, aqui, o Mike Zeck, o Arthur Adams, que eu falei, por exemplo, vivendo da fama que construíram, né, fazendo commissions e capas, né? Porque essa galera ainda tá com traço em dia. Podia ver historinhas deles, né? Mas, né, não vê mais. Cara, você lembrou o Micronautas dele, assim, ele tem um impacto, assim, uma sequência de ação, assim, realmente gosto demais, cara, né? No Doutor Estranho ele fazia a mesma coisa, desse recurso aí, né? Claro, é um trabalho conjunto, colorista, né? Mas do ego espiritual, né? Do, né? O Doutor Estranho viajando, a viagem astral, assim, e você vê o tom azulado, assim, né? Não parece um traço firme, parece realmente, dá essa sensação de ser uma viagem astral, assim. Então, falando, lembrando dessa arte dele aí, é impactante, né? Essa história mesmo do Batman, ela tem um quesinho assim, de diferencial mesmo, assim, de ser uma edição especial. Então, uma história redondinha, fechada, é um one shot, né? Ela, por si só, ela se fecha. E eu tenho, cara, muito carinho por essa história, por ter sido, acho que foi uma das primeiras revistas que eu comprei em banca, porque quis, assim, né? Então, eu comprei Super Amigos 3, cara, e lembro, sabe, de cada história que tinha na revista, porque Super Amigos era um mix espetacular. Então tinha Camelot 3000, que você falou, tinha o Esquadrão Atari, acho que a capa até é do Esquadrão Atari, né? É, do Esquadrão Atari. Isso, é o Tormenta lutando com o Destruidor, né? E ele era um teleportador, então eu lembro direitinho disso. E no meio, imagina só, cara, que no meio de tanta preciosidade tinha essa história do Batman, que ela, acho que ela é a última da revista, alguma coisa assim, e ela é, cara, ela é um achado, assim, você lê, ela é fabulosa, cara. Indo agora para essa história, uma das primeiras coisas dela que me chamou a atenção é que ela data o dia em que os pais de Bruce Wayne foram mortos, né? Eles morreram, segundo essa história, no dia 26 de junho, que por acaso é o aniversário da minha esposa, Kaline, quando ele tinha 8 anos de idade. Daí, essa história se passa 25 anos após esse dia. Então, aqui o Batman tem, a essa altura, 33 anos de idade. Aí, como eu gosto de fazer conta, em ano 1 do Miller, ele volta a Gotham com 25 anos de idade. Logo faz 8 anos que o Bruce vem atuando como Batman aqui, né? Aí o que acontece aqui é que, antes de atender a um chamado que diz respeito ao assassinato de um casal de figurões da alta sociedade de Gotham, em Park Row, hoje conhecido como o Beco do Crime, um jovem patrulheiro chamado James Gordon, naquela noite de 26 de junho, 25 anos atrás, ele flagrou um casal assaltando uma casa. Eles abriram fogo contra o Gordon, que foi atingido no colete à prova de balas, mas os dois foram mortos, né? Deixando órfão o filho deles, de 10 anos, que testemunhou tudo. Aí o que ocorre com esse menino? Que hora alguma é identificado, né? Quer dizer, ele não tem um nome. É justo o oposto que acontece com o Bruce, né? Ele cresce com ódio de policiais. Reginaldo, o que você achou desse espreitador? Cara, eu acho legal isso, que a história, ela é sucinta, assim, ela é, vamos dizer assim, ela é estoica quase, né? Assim, se você entende o que tá acontecendo, é a mesma situação que deu origem ao Batman, só que invertida, ou com, vamos dizer, um viés negativo, porque os pais são bandidos, né? Ele vê um policial matar os pais, né? E ele tem, enquanto, por exemplo, o Bruce Wayne teve condições de se formar o Batman, né? De se desenvolver o Batman, ele desenvolveu essa persona vilanesca, né? Você não precisa de muita explicação, assim. Então não tem o nome dele, ele não é glamourizado, ele é... Você entende que enquanto o Batman estava tendo todo o desenvolvimento pro lado dele, toda a história pro lado dele, tinha uma outra pessoa que não é realidade paralela, não é universo, né? Uma Terra 2, não é nada disso, a história é super simples. É justamente assim, eu gosto muito dessa ideia de tábula rasa, que uma coincidência, um ocaso pode fazer você tomar uma direção totalmente errada ou diferente que você tomaria da vida, assim, né? Então, acho demais isso. Aí já entra na graça do quadrinho, né? Que eles, por coincidência, né, fizeram uniformes muito parecidos, né? Sendo que o uniforme do espreitador também, de novo, super simples, é uma variação do uniforme do Batman, tem algum detalhe diferente na máscara, e ele usa uma arma, ele não usa um arsenal, assim, ele usa uma arma com algumas modificações. Ela tem uma mira diferenciada, assim, né? Mas não precisa de mais do que isso, cara. Com aquela arte fabulosa, fica fácil de identificar, e toda a graça dessa história, cara, tá nisso, tá nela ser seca, assim, ela ser direta, cara. E na simplicidade dela, ela entrega um material acima da média de uma história, vamos dizer, de uma mensal, né? Ela não foi mensal, ela foi uma edição especial. Eles sabiam que estavam, né, o material que estava sendo produzido. Ela não é uma coisa convencional e entrega isso mesmo, uma coisa excepcional, cara. Você falou aí do uniforme dele, né? O traje dele é púrpura, né? Ele tem um W no peito, né? De Wrath, e o capuz com chip, só que a focinheira do Batman, né? Ele não tem, né? Ele é aberta. Né? E assim, a gente falou em off, a gente chegou a discutir isso, mas eu terminei minha releitura com isso muito claro na minha cabeça, sobretudo porque, mais que um análogo negativo do Batman, né, esse vilão é um matador de policiais. Como essa é uma história muito obscura, se o espreitador é um vilão obscuro, né, eu acho que ele foi a referência do Mark Miller para fazer aquele Nemesis com o Steve McNiven. Você lembra disso? Ele parece um Space Ghost todo de branco, né, que vive caçando grandes nomes da polícia ao redor do mundo, né? Cara, isso pra mim ficou muito claro, velho. É, você comentou isso comigo, Luigi. Eu li só o primeiro número do Nemesis, eu achei uma pataquada. É, né? Não perdeu nada, ideia não. A ideia é boa, exatamente isso. A ideia é boa, mas a execução é péssima. É o Miller fazendo aquelas coisas, né, exageradas, querendo um impacto onde não tem necessidade. Se for pra gente fazer um comparativo grosseiro, essa história e Nemesis, elas têm, vamos dizer assim, o mesmo start, o mesmo conceito, mas enquanto uma se perde, essa daí, ela, assim, ela é um tiro curto e certeiro, cara, porque a vingança dele pro Gordon, você coloca, né, o Gordon numa posição, vamos dizer assim, ainda nem tanto, mas você questiona um pouco, sim, né, a forma como ele agiu, você justifica com o começo de carreira, né? Ao mesmo tempo que você põe o Batman também próximo da data da morte dos pais, então ele tá com esse impacto na vida, assim, ele tá com esse fator aí revivendo, né? Aparece aquela Leslie Tompkins, eu nem sei se hoje ela ainda tá ativa, né? Você vê alguns detalhezinhos interessantes, você vê que o Alfred não entende essa data, não é isso, Luigi, que ele... É, não entende, né? É interessante isso, né? Porque... não sei o que o patrão Bruce faz nesse dia 26. Porra, cara. Esse dia teria que ser, mesmo que você não tenha estado presente, você devia saber, né? Porque foi o dia que ele perdeu os pais, você perdeu os patrão, né? E mudou a vida dos dois, tanto do Alfred quanto do Bruce Wayne. Mas é assim, é um detalhezinho tão pequenininho, assim, tão menor, assim, que, né, realmente, assim, e no meio disso tem essa figura do espreitador, que ele é assim, é realmente, a máscara dele também, o detalhe faz um W, né, Luigi, assim, o contorno da máscara também faz um W, e quando eu li isso daí, eu nem passava pela minha cabeça que era, né, era o Wright, né, era espreitador, pronto, acabou, assim. Hoje a gente perdeu um pouco de sutileza, assim, talvez não aproveitaria essas cores roxas, assim, né, em contraste com o azul do Batman. É um Batman bem heróico, né, com uniforme, aquela segunda pele, o pele pintada, né, azul e cinza, assim, é um Batman de outra época, cara, mas é assim, a história não envelheceu nada, Eu não sei se eu tenho um carinho, cara, né? Coloco essa história aí ao lado das minhas histórias favoritas do Batman, né? Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal. Eu coloco essa história nesse nível, assim, né? E não sei se é pra tanto. Talvez seja um pouco de carinho por ter sido o primeiro contato meu com o Batman. Mas eu, tirando isso, cara, ela não envelheceu e eu acho ela redonda, assim, cara, com um fechamento legal. Por si só, ela seria um caso bacana do Batman. Ela não teve desenvolvimento, 4-5 edições. Ela é fechada, cara. E eu gosto disso, assim. E esse vilão, o espectador, ele é bem furtivo, né? O Batman, ele só percebe que tá, vamos dizer assim, à espreita, porque percebe um padrão em alguns atentados contra o Gordon, né? E as ranhuras das balas deflagradas, né? Na Batcaverna, ele nota que são as mesmas de vários assassinatos de autoridades policiais nos últimos anos, né? Sem solução. Aí, no frigir dos ovos, esse espreitador é um serial killer, né? E a missão dele aqui é eliminar o Gordon. Não só como desforra, né? Mas porque ele foi contratado pela filha de um mafioso, a Grayley Hudson, que culpa também o Gordon pela morte do seu pai. Quer dizer, ele tem uma rixa com o Gordon, ele tá recebendo por fora pra fazer isso, e ainda tá pegando a contratante. E mais, ele descobre a identidade secreta do Batman, né, Reginaldo? Isso tudo, como você bem disse, bem sucinto, assim, 40 páginas, né? Olha o nível de desenvolvimento, né? Assim, você mostra ela como uma aliada, ao mesmo tempo como um par romântico. Tem a questão dele descobrir a identidade do Batman pelo aniversário, pela data, né? Que os dois tiveram a mesma situação no mesmo dia, né? Perder os pais no mesmo dia. Tem ainda a questão do Gordon, né? Dele ser contrato dele, né? Então, assim, é tudo muito amarradinho, assim, muito bem escrito, cara. Assim, o confronto deles também não é nada exagerado, assim, né? É um Batman de outra época, cara, assim, porque ele é rápido, ele acaba rápido. Ele se dá no telhado, não é no telhado, né? Em cima dos prédios, assim, né? Tem só essa filha aí do mafioso presente, embaixo acho que tá o Gordon e a Leslie Thompson, assim, então acaba rápido, assim, cara, e fecha, assim, muito bem, cara. Ele ainda tem tempo pra dar uma surra, né? Ele espanca o Alfred, assim, espanca quase até a morte, né? Porque aí o Batman, quando ele percebe que o Gordon tá em risco de vida, né? Ele esconde o comissário até que a ameaça desse espreitador seja neutralizada. Só que, como a gente disse, né? Ele descobriu quem era o Batman e pra atingir o Bruce, ele rapta a Leslie Tompkins, que nessa época ela nem era médica, ela era assistente social. Isso aí foi uma reformulação que ela sofre depois, mas assim, ele quer trocar a Leslie por Gordon, né? E você bem disse, dá muito errado, né? Acontece essa luta bem trágica, né? Ele morre queimado, né? Ele cai, despenca, né? De um prédio, né? De certa forma, a gente pode até falar em homicídio culposo, né? Do Bruce, né? Não, ele morre mesmo, assim, não dá mais pra falar, não, ele vai voltar, ele vai ser um vilão corrente, vai ser o bizarro do Batman, não é nada disso, cara, ele morre mesmo, embora ele use, assim, ele se queima por causa da... que ele usa um cartucho incendiário, não é isso? Isso. No alto do telhado, então ele, além de se queimar, ele ainda cai do prédio, assim, então não tem... Cara, é pra não dar margem mesmo. E você lembrou um negócio legal, cara, do Alfred ser espancado, que isso vai ser, assim, aproveitado lá na frente, né, cara? Pois é. Aí corta pra 2008, assim, lá fora, né? Batman Confidential 13-18. Ou aqui no Brasil, A Sombra do Batman 1 e 2, 2010, pela Panini. A gente tem a história Filho do Ódio, por Tony Bedard e Rex Morales. Sobre o Bedard, fora esse trabalho, eu só conheço o Lanterna Verde Novos Guardiões, que era após A Noite Mais Densa e ela era paralela ao Dia Mais Claro, com o Kyle Rayner. Tem uma revista também, que nem saiu aqui no Brasil, que resgatava aquela Legião com os pontinhos, sabe, que saiu desse 2000. Do Real Dogs 2, né? Era Rebels, né? Também pontilhada. Nada marcante, só honesto mesmo. Eu acho que ele se qualifica naquilo que eu disse lá atrás, né? Do autor que leu essa história e de algum modo ela mexeu com ele e rolou, sei lá, um processo assim, fanfiqueiro na cabeça dele, sabe? Porque, verdade seja dita, a historinha do bar, de certa forma, é bem fechadinha, bem redondinha, mas ela também é bem rasinha. Só que eu não sei se você teve essa impressão, mas essa do Bedard, né, ela, de certa forma, ela até melhora, né? Quando o Bedard trabalha as pontas soltas dela. E também tem o Rex Morales, né? Que é um trabalho pós-crise de identidade e um pouco antes, alguns anos antes, do trabalho dele no Superman, né? Com o Grant Morrison. Cara, é muito joia, né? Com ação dinâmica, um storytelling fantástico, na minha opinião. O único defeito da arte dele aqui é o corte de cabelo tigela do Gordon, né? Aquilo ali acho que foi judiação, velho. O que, é que você acha, Reginaldo? Você curtiu essa continuação? Cara, eu não gosto muito de continuações, assim. Eu acho que quando a história, às vezes, cumpre o papel e fecha por si só, né? E ela nunca... Olha, ela passou décadas sem ser mexida, assim, aproveitada, né? Porém, cara, essa derivação é tão bem feita, assim, tão redondinha que não tem jeito de você não gostar. Porque é muito boa, cara. Ele realmente, assim, vamos dizer, se a história do Mike Barr, ela dá o start e ela nem tem o objetivo, assim, de desenvolver muito, por isso pode-se dizer que ela é rasa, né? Ela é sucinta. Essa daqui não, essa daqui ele desenvolve, cara, né? Fala assim, é o anti-Batman? É. Então vamos desenvolver em cima disso. O anti-Batman vai ter anti-acessórios, né? O anti-Batman vai ter um parceirinho também, né? Então eu acho, assim, respeitosa com a história original, muito respeitosa, assim, ele dá continuidade, foi o que a gente falou. Aquele detalhezinho do Alfred ser espancado é usado aqui para trazer o Asa Noturna para a história. Aí você vê uma costura da intimidade do Alfred, do Bruce Wayne e do Dick, assim, né, um detalhe assim que omitiram dele, uma coisa assim de família mesmo, assim, sabe, ah, não vamos preocupar ele, o que aconteceu, essa história já passou, tal, tudo, e ele questiona esse espancamento, né, que ele fala, não, vocês mentiram pra mim, falaram que ele caiu, então você vê que ele puxa esses detalhes, volta a filha do mafioso, né, ele reaproveita, e aí que a primeira história, porque eu admiro por ser realmente assim estoica, seca, né. Aqui o espreitador já ganha um nome, já ganha uma, vamos dizer, uma identidade mais desenvolvida, uma amarração com a mitologia, se ele é a mitologia do anti-Batman, ele ganha realmente assim, um lugar nessa história. É legal, na minha escala eu coloco a primeira história original em primeiro lugar, mas essa não deve nada ou deve muito pouco, assim, é uma história tão boa de ler quanto a primeira. Viu, Reginaldo? E tem um detalhezinho aí, sabe, nessa interação entre o Bruce, Dick e o Alfred, que o Berdard, eu acho que seguramente ele pesquisou isso, né? Essa história original, assim, Batman Special número 1, ela foi publicada em abril de 84, quando o Dick ainda era Robin, né? E aí, 3 meses depois, nesse mesmo ano, assim, em julho, saiu Tales of the Teen Titans 44, né? Que ela é a terceira parte do contrato de Judas, também em 84, quando o Dick vira o Asa Noturna, né? Quer dizer, cronologicamente essa história tá bem amarradinha, né? Casa direitinho com a fala do Batman, né? Que ele disse que sabe muito bem o que o Dick vem fazendo, né? Ele disse que os conflitos com o Exterminador, né? A garota Tamaraniana e, claro, a nova máscara dele, né? Eu adoro, né? Esse Asa Noturna, assim, com esse uniforme aí, meio embalos de sábado à noite. É, ele resgata, né? Assim, ele... O Batman tá parecendo até um pouco crítico, assim, né? Não diria enciumado, né, meu? Pra não sugerir nada de errado, mas ele parece que crítico mesmo em relação aos Titãs, assim, né? Um pai mesmo, assim, falando, ah, você tá na balada, hein, meu? Você tá, né? Você tá curtindo a vida um pouco demais, assim, mas é bem legal mesmo, cara. Realmente, assim, foi o que eu falei. Talvez, assim, se tivesse qualquer outro desenvolvimento, ou qualquer outro escritor fazendo assim, talvez não ficasse tão boa quanto essa história ficou. Respeitosa, realmente, assim, acho que marcou, ele desenvolveu em cima, assim, muito bem, cara, muito bem. Só que, assim, o que acontece? O que antes era uma história só, agora virou uma minissérie em 4 partes, né? Ela é um arco em 4 edições, né? Tem muito mais desenvolvimento, tem muito mais massa de texto, tem muito mais, assim, que eu não sei, eu acharia dispensável, né, comparando com a história original. Bom, mas sobre a história, assim, ela começa quando um inspetor da Scotland Yard é assassinado numa viela, né? E o pânico toma conta de Gordon, né? Porque esse oficial era um dos participantes de um congresso de policiais que estava ocorrendo em Gotham. Gordon e Batman se encontram, né? O comissário mostra a foto tirada por uma câmera de segurança e a imagem era de alguém vestido como Batman, né? Aí cai a ficha, aí os dois sabem de quem se tratava, né? Só precisava que a bala fosse periciada. Aí o Batman volta pra Batcaverna e quem tá lá é o Asa Noturna, né? Tá visitando. Eu acho um barato, viu, Reginaldo? Esse lance, você guiar uma história em flashback como essa, né? Ela não muda o que tá acontecendo no presente, né? Mas acrescenta algo bem bacana à mitologia do personagem que você falou. Aí o Dick, ele descobre, né, o que aconteceu em Batman Special 1, né? Como você falou, já que tanto Alfred quanto Bruce, eles preferiram, né, esconder o que havia acontecido no caso do espreitador. E mais pra frente, esse novo espreitador, ele sequestra a Grayley Hudson, né, a namorada do primeiro, né, espreitador, e segue com o plano de matar Gordon. Só que é a partir daqui que o Verdade começa a dar respostas que o Bar não deu, né, que de fato havia ocorrido naquela noite, né, de 26 de junho. Inclusive foi o que motivou a transferência de Gordon pra Chicago, né, cara, e esse encaixe, na minha opinião, ficou muito redondinho. Quer falar um pouco disso, Reginaldo? Alguém poderia dizer que é uma mácula, né, no Gordon, que eu acho que não. Eu acho que ele foi afastado, né? Ele realmente matou, né, os pais do espreitador, né? E ele é afastado por o comissário, né, da época. Não, na verdade ele é o Capitão Loeb, né? Ele é só comissário no Batman 1. É o mesmo cara do Batman 1. Isso, e ele afasta o Gordon, né? Manda, acho que, o Gordon de volta pra Chicago, uma coisa assim, não é isso? Pô, assim, aí você questiona, realmente, assim, você não deixa, você tira o Gordon do pedestal, assim, né? Você pode justificar começo de carreira, tudo, mas ele aceitou essa situação de ser afastado pra, vamos dizer assim, pra esfriar a história, né? Pra ela passar assim em branco, cara. E aí eu acho legal isso, você deixar um tom de cinza num personagem que ele é visto, às vezes, quase como, né, tão intocável quanto o Batman, assim, né? Esse Capitão Loeb, né, ele forçou essa transferência, porque o pai do espreitador original é dito que ele era um policial corrupto à paisana, né? O assalto teria que ser completamente abafado, porque comprometeria a operação deles. Aí, então, o filho de 10 anos teria que morrer. Aí o Gordon aceitou essa transferência forçada sob a promessa que ninguém tocaria um fio do cabelo desse guri. Só que ele cresceu puto da vida com o Gordon, né? E qualquer outro policial. Mas só que isso é só fumaça, né? Esse espreitador não é esse menino, né? Quem é esse novo espreitador, Reginaldo? O que eu acho mais legal dessa história é isso, que é respeitado que o espreitador morreu lá atrás, né? O cara caiu de um telhado e ainda tava em chamas, né? Assim, morreu mesmo, né? Tá morto, cara. Eu acho essa questão aí do Gordon aceitar se afastar por causa da criança, vamos dizer assim, realmente assim, pra contornar, assim, falar, ó, não, ele tá fazendo por um bem maior, tudo, mas a questão é que ele tá de acordo com o sistema, vamos dizer, com uma operação, no mínimo, questionável, para não dizer corrupta, né? A verdade é essa. Você justifica começo de carreira, o que for, mas enfim, faz parte da riqueza da história, esse desenvolvimento. O fato do pai do espreitador ser um ex-policial, tudo isso, eu não gostaria que mexesse nisso, mas alguma coisa eles tinham que amarrar também o passado para desenvolver essa história. Então é o de menos, para mim é o de menos isso. A revelação do espreitador, sim, né? Do atual, né? Ele não é um personagem original, né? Ele é assim, do mesmo jeito que o espreitador tinha os apetrechos, né? Os bate-apetrechos, né, invertidos, ele também tinha um batmóvel do espreitador, ele também tinha um parceirinho, né? E esse parceirinho é que se tornou o espreitador atual, né, Luiz? Quer saber? Ontem à noite parecia que nos conhecíamos. Rolou tanta sintonia. Não me diga que está começando a respeitá-lo. esse espreitador original, né? Ele adotava delinquentes, treinava eles pra ser seu Robin. Se eles falhassem, não tinha acordo, né? Ele matava, assim, os pirralhos. Né? E esse Elliot Caldwell, né, que é o nome desse espreitador, foi o que sobrou, né, e talvez só tenha sobrado porque o espreitador despencou, né, daquele prédio e morreu queimado, como a gente falou. Mas pra fechar a história, tem uma perseguição desgraçada com, vamos dizer assim, o espreitamóvel, né, que é um jipão tunado, né, assim, ele todo armado, que lembra aqueles, como é o nome, Monster Trucks, né, aquele o Batmóvel, assim, bem pequeno, né, sendo perseguido por ele, né, cara, e o Rex Morales, cara, detonando aqui, né, bicho? Não, a arte do Rags Morales, ela é assim, você colocou, ela é posterior à Crise de Identidade e anterior ao Superman do Morris, né? Isso. Né, cara, assim, então, ela eu acho ela um pouquinho melhor do que Crise de Identidade, a arte aqui, né, mas... cara, infinitamente melhor do que o Superman do Morrison, assim, cara, porque tá muito bem mesmo, assim, tá muito bem, tirando realmente o cabelo de cuia, né, do Gordon. Tigela, né? Mas é, acho que ele faz cabelo, às vezes, né, assim, não é só no Gordon que ele fez, não, eu lembro também, acho que em Crise de Identidade tem também um ou outro, assim, eu não sei se ele quer mostrar o Gordon despenteado, assim, abatido, mas é muito feio esse cabelo, até o Super Homem, né, quando ele tá novinho, assim, ele fez um pouco cabelo de cuia, assim, fica feio mesmo, cara. Mas tirando isso, é um puta artista, cara, assim, ele realmente, assim, é completo, mas de novo, quando eu comparo as duas artes, cara, eu acho que eu sou apaixonado demais por aquela história original, cara, assim, porque eu acho a arte lá superior, cara. Por mais que eu goste do Ragnarok. Michael Golden. Isso. E aí, na velha continuidade pós-crise, né, essa foi a última historinha do espectador antes dos 952. Nos 952, ele sofreu uma reformulação entre Detective Comics 23 e 24 em 2013. E aqui no Brasil, na segunda mensal do Batman pela Panini, nos números 22 e 23 em 2014. Ela foi escrita por um cara que você gosta muito, né, Reginaldo? O John Layman, né, de Chewy, né? Você curtiu esse espectador dos 952? Duas coisas. É o Layman e o Fabuki, né? Eu acho a arte dele fantástica. Fantástica para uma série regular, assim, né? Eu acho ela limpinha, clássica, assim, né? Não tem o brilho, vamos dizer assim, não tem um brilhantismo do Ivan Reis, mas entrega mensalmente sem parecer esculachado, assim, sem parecer algo inferior. Né? Eu relaciono muito ele com a liga, né, dos Novos 52, a fase final lá, assim, né, onde a Liga da Justiça estava devendo no roteiro, mas a arte super competente. Foi na Guerra do Darkseid, né? Sim. E aqui é exatamente isso, é uma arte competente, mas você podia chamar o vilão do que você quisesse, menos de espreitador, porque tem pouco ou nada a ver, tanto com aquela história original, quanto com o visual do espreitador. Ele nem parece um anti-Batman, cara. Ele parece um vilão genérico, de armadura, assim. Então, isso me desagrada, cara. Assim, essa história eu li pra fechar mesmo, né? E eu acho ela, assim, uma pena, um erro, assim, né? Eu consigo identificar todos os erros dos Novos 52 nessa história, assim, né, uma falta de um polimento, né, na trama, de uma relação com o passado, né, porque você vê que a história do anterior que a gente falou, né, com a arte do Rag Morales, ela é assim, ela é amarrada com o passado sem ficar tão presa, ela desenvolve, né, ao mesmo tempo que ela situa, né, ela envolve o momento que o Asa Noturna tá liderando os Titãs, né? Então você situa ela, você situa uma relação que era o Batman trabalhando sozinho, né? Mas ainda tinha um certo relacionamento com o Dick. Então, quer dizer, é o universo DC construído que se perdeu completamente com os Novos 52. Não tem essa coesão, que é uma coisa assim que, puta, cara, eu gosto tanto, meu. Eu acho uma pena perder isso, né? Pra entregar o quê? Uma arte moderna, atualizada, é um Batman atual, né, onde você vê os detalhes do uniforme dele como uma armadura, né, uma luva metalizada, né, assim, uma coisa mais brutal, assim, mas se perde, eu acho que perde o encanto. Você dá uma repaginada, que para mim é dispensável, mas deve ser para se atualizar aos tempos, né? Deixar ela contemporânea, mas você perde essência, cara. E aí perde todo o meu interesse, cara. É como você disse mesmo, assim, ele sofre de um problema generalizado que, na minha opinião, assim, também ele atinge todos os personagens de 952, que é esse redesign, né? Esse padrão Jim Lee, né? Acho que todo mundo tem um traje assim, meio poluído, né, com excesso de linhas. Até em armadura em que não precisa disso, né? Acho que esse espreitador dos 952, ele parece um vilão do Homem de Ferro, né? Não do Batman. E outra, a abordagem aqui, acho que ela puxa mais para a história do Bedard, né? Do que a do Barn. O lance dos Robins, né? Na tradução, acho que o parceirinho aqui foi nomeado de Desprezo. E o espreitador é o Elliot Caldwell. Mas ele aqui, ele é mais um análogo do Bruce, né? Como um filântropo e empresário querendo comprar a Wayne Enterprise para fazer, assim, engenharia reversa, né, da tecnologia do Batman. Mas, cara, é bem qualquer nota, né? Eu fico mesmo só com as duas primeiras histórias mesmo. Ela serve só para você comparar, né, e falar o que não fazer, meu, assim. Realmente, assim, ela amarra mais com a história do Bedard, né? Aparece, de novo, esse nome do Elliot Caldwell, né, que ele não faz parte da história original, mas faz parte da segunda aparição do espreitador. Mas se perde totalmente o fato dele ser um anti-Batman, assim, né? Essa armadura realmente, assim, parece um vilão do Homem de Ferro. Me lembrou muito um anti-monitor, quase, cara, porque ela é sim, tão... Sim, é verdade. Ela é tão fora do alinhamento, assim, para você criar um paralelo com o Batman, que você associa com qualquer coisa menos o espreitador, que é o anti-Batman, vamos falar assim. E se perde, né, cara? A questão do Gordon também, a relevância que ele teve nas outras duas histórias, se perde, né? É um policial qualquer, né, que mata os pais dele, né? Não, sim, não é o Gordon aqui. Então, sumiu. O fato de chamar o parceirinho de Desprezo, não sei, cara, assim, quando você vê, eu gosto da arte do Fabuc, né, meu? Então ela a história chama atenção por causa disso. Mas você fala assim, pô, ou eu não tô entendendo, ou não tem pé nem cabeça. Assim, não é que não tem pé nem cabeça, não tem. Que relação que tem, cara? Pra que chamar ele de espreitador? Não amarrou nada com nada, cara. Então ela é dispensável mesmo. Se você pensar direitinho, né? Você falou na arte do Fabuc, mas, cara, tem uma. Eu não comentei isso na anterior, do Bedard. É a primeira página do segundo capítulo dessa do Filho da Fúria, que é uma briga entre o espreitador e o Batman, assim, tipo num estacionamento, sabe? Cara, e é uma splash page, cara, fantástico, cara, assim. Você vê as linhas dos dois uniformes, cara, do uniforme clássico, né? O Batman com o morcego da elipse amarela, né? Com cinto de utilidades com as cápsulas, né? Não, ele não tem os bolsinhos, né? E, porra, bem simples, né? Bem simples o uniforme do espreitador, né? É uma coisa que, assim, pós-renascimento está voltando, né? Os personagens com os uniformes mais clean, né? Mais limpinhos. Eu acho um barato essa excelência clássica desse universo de DC pós-crise. É, cara, se for falar, minha preferência estética é essa também, né? É, não me importa em ser detalhado, em você trazer, tentar aproximar para a realidade, tentar explicar a cueca por cima da calça do super-homem. Não, desse que não. É, isso não interfere em nada pra mim, assim, não é essa questão que eu me pego. A questão que eu me pego, sim, cadê o universo DC, cadê a coesão, assim, cadê, né, o sentido, você amarrar as coisas, né, e aí você entregar uma coisa, assim, que eu acho até meio fast food, assim, né, assim, sem conteúdo nenhum, assim, né, mesmo a segunda aparição, né, do Bedard e do Hag Morales. Ela é, cara, ela é assim, eu tinha tudo pra torcer o nariz, tendo em vista que eu adoro a história original, mas ela é tão boa, cara, né, que eu dou o braço a torcer e falo, caramba, cara, mexeram e mexeram certo. Se não tivessem mexido, a gente ia perder uma história muito boa igual essa, né? Essa terceira já, você nem entende a relação de ter o espreitador envolvido, né? Talvez mais por ele ser mais um anti-Bruce Wayne do que ele lá. E aí eu lembro, na história antiga lá dos anos 80, cara, que ele tinha, o que ele tinha era uma arma ligeiramente modificada, né? Assim, uma, quase uma pistola, assim, né? É quase parecido com aquela do Cobra, né? Eles estavam, sim, né? Aquela mira laser, né? Exatamente, cara. Então, assim, você entende que o espírito, né, dos quadrinhos era outro, né? A tendência era outra, a estética era outra. Você entende isso, né? Mas alguma coisa aí se perdeu nesse meio do caminho. E eu acho uma pena, meu, assim, realmente uma pena. Viu, Reginaldo, só pra pontuar essa parte do programa, é que eu acho muito foda esse fechamento do Bedard, né, que tá o Batman e o Asa Noturna, eles trabalhando juntos, né, eles, quase com coreografias, né, eles combatendo esse, o espreitador novo, né, que era o Robin do espreitador, e, cara, e é bem interessante no, nos recordatórios, eles falam, cara, como eles trabalham em sinergia, né, e assim, ele viu que ele era massa de manobra, né, pro mestre dele, né, pro espreitador original. Cara, isso é muito quadrinho, assim, super-herói, assim, de certa forma uma coisa meio inocente, mas assim, você vê a inveja dele, né, nessa página aí, que fecha a história desse jeito, assim, bem inocente, bem clássica, né. Se essa continuidade, assim, pós-Cristo tivesse continuado, né, era um bom vilão, né, pra você manter na galeria do Batman, né, assim, um vilão que quase ninguém conhece, né, quase ninguém lembra dele, né. Tem muito vilão parecido, né, você vê aquele cara da Corte das Corujas, ele é quase um anti-Batman, né? De certa forma. Vem também o Snyder e vem com as corujas, são inimigas dos morcegos, que é, cara, que papo furado, meu. A gente não precisa disso, cara. Conta uma boa história e acabou, cara. Né? Pouco me interessa coruja e morcego ou, né, riqueza de detalhe no uniforme. Conta a história boa, cara, que pra mim tá bom, cara. É o suficiente, cara, pra gente, assim. Ué, cadê o comissário? Ele devia ver isto. Comissário! Ah, meu Deus. Pressão 9%. Tipo sanguíneo. 5 unidades. Agora preparem a sala de cirurgia 1. Os quadrinhos de super-herói têm dificuldade em aceitar o curso natural da vida. Às vezes, chamam isso de histórias de legado. Às vezes, envelhecer um personagem é uma história fora de continuidade ou de vislumbres de futuro sem quaisquer planos de manutenção. Aposentadoria, morte verdadeira, um fim. São tabus que, quando quebrados, a maioria do público leitor não sabe como reagir, como responder a isso. Normalmente, o editorial age como um agente do destino, policiando equipes criativas de ir até um ponto sem volta, um ponto onde esses personagens tocassem o curso natural da vida. Eu sou o Luigi, e nada escapa aos escapistas. E no programa de hoje, iremos ao que julgamos ser o mais próximo que a timeline oficial do Batman chegou a tocar, ou melhor, vivenciar esse curso natural indesejado. E para me ajudar nessa tarefa, eu me volto agora para um amigo que muito provavelmente tem as mesmas angústias que eu sobre esse tema. Marlon Souza. Ah, vocês ainda estão aí? Achei que já estava se balançando pela cidade. É isso. As próximas histórias provam que é muito mais fácil se aposentar no Brasil do que em Gotham City. O nosso recorte aqui começa com o arco de histórias Policial Ferido. Na verdade, ele é um crossover multisséries das mensagens do Bat-Squad. O Bat-Squad era um nome informal, provavelmente cria da Editora Abril na época, mas eu lembro, viu, Marlon, que ele começou a ser usado durante a Terra de Ninguém. Era uma espécie de unidade tática de super-heróis do entorno do Batman. Alguns atuavam sob ordens estritas do Batman, outros como a Caçadora, nem tanto, né? Eu acho que dá pra cravar que esse Bat-Squad era composto por Dick Grayson, o Asa Noturna, Tim Drake, o Robin, à época, Bárbara Gordon, a Oráculo, a Cassandra Cain, a Batgirl, o Jim Paul Valley, o Azariel, e, como eu disse, a Helena Bertinelli, a caçadora. Claro, esse termo caiu em desuso e o que é mais usado hoje em dia é a da Bat-família. Bom, essa história saiu lá fora em 2001, nessa ordem, Batman 587, Robin 86, Birds of Prey 27, Catwoman 90, Nightwing 53, Detective Comics 754 e Batman Gotham Knights 13. Aqui no Brasil foi bem mais simples, saiu integralmente em 2002, na Batman Prêmio 22. Obviamente é uma historinha com múltiplos roteiristas e artistas, mas eu arrisco que o Greg Rucka foi o dono da premissa, tanto que é ele que começa e encerra tudo. Mas do que trata Policial Ferido? Como o Batman recebe a notícia de que o seu amigo pode ter sido ferido mortalmente? E só mais uma coisa, é exagero meu dizer que essa saga é um prelúdio de Gotham Central? Primeiro, estamos diante de uma saga que junta a nata da escrita quiróptera aqui, que é o Greg Rucka, Ed Brubaker, Chuck Dixon, Devin Grayson, que é uma roteirista subestimada, e tem dois elementos aqui meio estranhos, mas é o Nunzi de Phillips e o Browning Carlton. Mas os outros quatro nomes, os quatro primeiros que eu mencionei, são o fino do fino do Batman no começo do século XXI. Policial Ferido é uma saga que trata da comemoração de um aniversário do Gordon, e durante esse aniversário, depois de ele confraternizar com os colegas e tal, ele sai do bar onde eles estão celebrando e Gordon avista a mulher gato, inicia uma tentativa de prisão com ela porque ela está sendo procurada, né? Era uma época em que a mulher gato estava, digamos assim, com um comportamento meio temperamental. Violento não é bem o caso, mas ela estava mais bandida do que heroína, né? Como é hoje em dia. Enquanto ele está com a arma apontada para ela, né? Dando voz de prisão, porque afinal é o trabalho dele, não é que ele esperava conseguir nem nada. Ele é alvejado 3 vezes nas costas e acidentalmente dispara a arma dele e acaba atingindo a mulher gato. Quando chegam testemunhas, policiais no caso, eles veem a mulher gato que na verdade estava tentando ajudar o Gordon. O atirador original sumiu, eles veem o Gordon caído, ensanguentado no chão, com a mulher gato por perto e imediatamente supõem que a mulher gato seja a atiradora e começam a atirar nela também, só que ela consegue escapar. Quando o Batman fica sabendo dessa notícia, ele meio que se fecha emocionalmente, digamos assim. Ele começa a disparar ordens para o Bat-Squad, como o Luigi chamou, sair em busca da mulher gato e de qualquer outra pista que possa levar à identidade de outro assassino, se for o caso. Ele fica ao lado do Gordon, sem dizer uma palavra, apenas olhando o Gordon agonizar numa cama de hospital, incapaz de reagir à possibilidade de perder o único grande amigo que ele tem em Gotham City. Exceto, claro, né, pelo Alfred, porque Alfred é família. Curioso é que o Alfred, ele perde demissão, né, nessa edição, né, ele dá um sermão ao Bruce, né, que ele, como você bem disse, ele fica em choque, né, e aliás, ele fica mais em choque que a Bárbara, né, que é a filha dele, né. A Bárbara é a filha e ele toma para si as dores mais intensas pela possibilidade de perda do Gordon, enquanto a Bárbara é a pessoa que realmente leva a investigação para frente, né? Ela que tem que fingir para a polícia que não sabe o que está acontecendo, porque ela sabe a partir do momento que a polícia sabe. Quando a polícia a procura, ela já sabe, mas finge surpresa, porque ninguém pode saber que ela é a Oráculo. E depois ela meio que orquestra as ações do Bat-Squad, né? Depois desse primeiro momento em que o Batman manda as pessoas para suas investigações pessoais. Eu sempre uso assim o nome original Gotham Central, né? Mas aqui no Brasil essa série nunca foi chamada assim. Ela foi publicada primeiramente em 6 volumes pela Panini em DC Especial, com o nome Gotham City contra o Crime, e alguns anos depois ela foi republicada em 4 volumes capa dura como Gotham City DPGC. Não tinha o City, na verdade, Gotham DPGC. Sim, exatamente, Gotham, exatamente. Isso aí tava pegando carona em 2 fenômenos de épocas distintas, né? No caso, Gotham City contra o Crime, porque existia Nova York contra o Crime, então geniais tradutores da Panini acharam por bem associar isso a uma série que era conhecida do público. Mesma coisa agora nessa republicação em capa dura, quando a série Gotham tinha conquistado boa parte dos leitores e criado novos fãs para a série, né? Porque tem muito pouco a ver com quadrinhos de um modo geral. E uma propaganda enganosa, né? Propaganda enganosíssima. Quanto aos policiais que a gente vê nessa cena inicial que você falou da comemoração do aniversário do Gordon, que por sinal a gente fica sabendo nesse quadrinho que é dia 21 de fevereiro, eu acho incrível aqui, viu, Marlon? É que o Greg Hooker, ele foi responsável por instituir um núcleo, né? Que sempre foi muito relegado ao segundo plano, né? Hoje, claro, pós 2011, nos 952, isso também voltou ao 52º plano, né? Mas nesse tempo aqui foi, na minha opinião, foi um sopro de criatividade ver, assim, essa camaradagem, né? As rixas pessoais, as dificuldades em cumprir o dever numa cidade como Gotham, né? O trabalho de detetive mesmo, né? E se você pensar direitinho, o nome Detective Comics só passou a ser quadrinhos de detetive quando o Hulk assumiu no pós-Terra Ninguém. Você teve essa percepção também, nesse primeiro capítulo? Sim, cara. E aí você tem personagens muito carismáticos sendo apresentados desde esse primeiro momento, quando provavelmente a ideia da série já existia, né? Da Gotham Central já estava sendo desenvolvida, mas os personagens são muito carismáticos. Você percebe personalidade neles, entendeu? Você conhecer os policiais dessa maneira mais íntima é, como você falou, assim, um sopro de novidade mesmo, uma lufada de ar fresco nas coisas. E cabe dizer que nesse tempo, embora a gente não goste de muita coisa que é feita na DC Comics desde, sei lá, qual foi a segunda crise? Foi a Infinita, não foi? Foi a Crise Infinita. Pois é, foi mais ou menos nessa época, né? Um pouco antes. É, a gente chega lá. Eu ainda vou chorar um pouquinho sobre isso. Pois é, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nesse tempo, as coisas na DC Comics podiam dividir opiniões, entendeu? Mas elas estavam acontecendo, né? Você percebia os personagens evoluindo, você percebia as histórias mudando, tinha muita coisa de legado que estava acontecendo naquela época, tipo o Connor Hawke como Arqueiro Verde, o Kyle Rayner como Lanterna Verde. Tinha uma percepção de movimento mesmo, assim, de mudança das coisas, que podia não agradar 100% dos leitores, mas, sabe, era bem-vindo isso. Era uma coisa que, principalmente no Batman, pegou muito bem, e principalmente nessa série desencadeada a partir de Policial Ferido. Interessante você já ver também umas peças sendo movidas, assim, eu comentei isso um pouquinho atrás com o Mauro, mas, assim, o Atkins, Michael Atkins, ele aparece no finalzinho de Aliança Sombria, e ele é apresentado como o chefe de polícia, né? Quando o Gordon ele é baleado, ele que é chefe de polícia, ele passa a ser comissário interino, né? E aquele capa dura, Bock, né? Acho que na Abril chamava ele capa dura, né? Que ele era um leitor voraz. Mackenzie capa dura Bock. É, exatamente. Aí ele, no caso, ele passa a ser o chefe de polícia. É bem legal, eu acho muito gostoso esse trânsito, assim. Eu acho que tem que ser assim, né? E tem duas coisinhas nessa festinha que me chamaram a atenção. A primeira é o bar e a rua dele, assim. O bar é o Kelly's na rua Munch, né? Uma clara homenagem ao Doug Munch e o Kelly Jones, né? E a segunda coisa é o livro que a Montoya dá de presente ao Gordon, é O Longo Adeus, de Raymond Chandler. E o Gordon, ele já tinha, né, esse livro, mas a gente viu o olhar carinhoso dele com o livro, né? Que é bem a cara dele, né? O Chandler é considerado um dos fundadores do gênero policial noir, e basicamente o Gordon é um template do protagonista dele, né? O Philip Marlowe, né? É um personagem bem conhecido, assim, lá nos Estados Unidos. Essa história lembra também um pouco aquele filme Os Infiltrados, do Martin Scorsese, mas especificamente o autor do atentado ao Gordon, né? Aquele policial Jordan Rich. Ele me lembrou aquele personagem do Matt Damon, que é um policial, mas o serviço dele só interessa aquele mafioso do Jack Nicholson. Fala um pouco sobre os motivos que o levaram a atirar no Gordon e o interrogatório de Montoya e Crispus Allen. Na minha opinião, é o grande momento dessa história. Jordan Rich é uma figura do passado remoto de Gordon, do tempo em que ele ainda era tenente em Chicago. Ele foi preso por Gordon naquele tempo, e muitos anos depois, quando Gotham passou pela Terra de Ninguém, né, depois de uma epidemia na saga Contágio, e depois o terremoto em si, que fechou as fronteiras da cidade, a cidade ficou destruída, basicamente esquecida pelas autoridades federais, né, ficou à própria sorte lá. Muitos dos registros policiais policiais foram perdidos. Então o Jordan Rich aproveitou da confusão, assim, como muita gente havia morrido também, a polícia estava contratando novos policiais, e o Jordan aproveitou-se dessa possibilidade e se inscreveu para tentar uma vaga na polícia. Ele colaborou fazendo uma denúncia contra a família Vitone e recebeu a chance de virar policial. Durante uma apreensão de armas, Jordan aproveitou, pegou uma arma de numeração raspada, guardou consigo essa arma, virtualmente irrastreável, que ele usa para atirar nas costas do Gordon. Tudo isso tem a ver também com o fato, não apenas da prisão, mas com o que ela acarretou. Quando o Jordan foi preso, a mulher dele acabou não desejando voltar para ele, depois que ele fez essa denúncia à polícia, e a suposta mudança de caráter dele não a convenceu e ela não quis voltar. Cara, essa é uma característica que vai ficar bem acentuada na relação Montoya e Crispus em Gotham Central, sobretudo naquele segundo arco, o Meia-Vida, que a Montoya é esquentada, né? Ela é mais paixão que razão, e o Crispus é razão acima de tudo, né? É muito joia ver os dois trabalhando juntos. Eles têm 12 horas para arrancar alguma coisa, né, desse Jordan, porque a prova é muito frágil, né? Salvo me engano, eles tinham a arma do crime, o indício de que ela tinha sido desviada, como você falou, né? Que a arma deveria ter ido para a sala de provas, mas eles também não tinham digitais, né? E o Jordan, ele sabe disso. Aí o tempo tá se esgotando e, a contragosto do Crispus, Montoya, ela aperta o botão do Batman, né? Aí ele confessa, né? Ele fica desesperado. Só que o tempo se esgotou e ficou por isso mesmo, né? Mesmo depois, quando o Batman pressiona ele, ele percebe que o Batman não mata. E o Jordan, então, ele passa a perna tanto do sistema quanto no próprio Batman. E aí, né, Marlo, o Gordon se recupera, mais ou menos, né? A gente não falou, mas ele levou 3 tiros nas costas, né? E sobreviveu pra contar a história. É dureza. Vaso ruim. É. Mas o cerne da questão é a decisão que ele chegou, né? Você sabe do que eu tô falando? Da aposentadoria. Quando você fica tão próximo da morte, isso provavelmente dá uma clareza que você se negava a reconhecer, na verdade, né? Porque Gordon era naqueles tempos, né, pelo menos, uma pessoa de idade já bem avançada. E isso foi uma das coisas que, como eu falei, ajudavam a fazer com que parecesse natural que ele quisesse se aposentar, mesmo que esse atentado não tivesse acontecido. Gordon era visto como uma pessoa idosa. Ele foi rejuvenescido depois aqui, por exemplo, para os Novos 52, para uma pessoa de, sei lá, entre seus 40 e 50 anos. Mas naquela época você podia perfeitamente imaginar Gordon beirando 70 anos, né? Entre 60 e 70 anos. Então, se ele quisesse se aposentar mesmo antes dos tiros, seria apenas natural. Mas acontece isso e ele percebe que tá cansado de ficar, de sair para uma vida tão perigosa, né? Já deu sua contribuição em todos esses anos. Como você bem disse, ele se sente cansado e velho, né? É a vida, meu amigo. E desculpa, isso é um motivo muito nobre, né? Simples e incrível. O Batman, ele se sente péssimo porque ele acha que falhou com a filha dele, com a esposa dele, né? Que morre na terra de ninguém. Na terra de ninguém. Uhum. E o pior de tudo, agora com o próprio Gordon. Só que o Gordon, ele discorda, né? E culpa, como você bem disse, só o peso do tempo. Cara, eu adoro isso, bicho. Quem faz trabalhos menos perigosos, entendeu? Menos exigentes, física e psicologicamente, se cansa de estar na lida o tempo todo, entendeu? Imagine você tá vendo sangue o tempo todo, vendo pessoas morrendo, você tendo que correr, dar tiro, tomar tiro. Como é que você não vai cansar de uma coisa assim? É apenas natural que Gordon quisesse se afastar disso, porque no final das contas ele estava bem assessorado, ele tinha policiais notáveis no departamento de polícia e o Batman estava lá, entendeu? Para o que ele não pudesse fazer. Eu acho muito justo que ele quisesse um refresco disso tudo. Aí, voltando novamente para o Jordan, ele move um processo milionário contra a polícia por perdas e danos, né? Ele alegando ter sofrido violência policial. Aí a Montoya fica possessa, né? Ela decide ir matá-lo e ela só é impedida, quem diria, pelo Harvey, né? O Harvey Bullock. Harvey Bullock. A história acaba deixando no ar que aconteceu alguma coisa ao Jordan, né? E aconteceu, mas acho que isso é uma conversa para outro dia. Sim. Agora, a cena do interrogatório, bicho, é tão assim, é tão crível. A raiva da Montoya, assim, eu que aqui relendo para gravar esse podcast, eu tinha muita vontade de chegar e encher a cara dele de murro, porque ele é muito cínico. cínico, velho. O Jordan Reed é muito cínico, partilho totalmente do nervosismo da Montoya pra pressionar ele com mais ênfase, entendeu? E o Marlon, mas assim, aproveitando que eu disse que eu acreditava que esse policial ferido era como se fosse um prelúdio do Gotham Central, tem um detalhezinho aqui que, porra, pra mim, quando eu reli agora, pra mim saltou aos olhos, né? Porque você vê que se isso é um começo de Gotham Central, se você encarar o final da jornada de Gotham Central, se não me engano, acabou no número 36, pode fazer um link, né? Como isso é circular, né? Porque você vê, né? Um policial corrupto atirou no Gordon, né? Foi um atentado contra um policial muito caro a Montoya. E a série Gotham Central acaba exatamente desse jeito, né? Quando um policial corrupto, um atentado a pessoa muito próxima a Montoya, que é, no caso, é o Crispus, e dá aquela volta, né? É aquele início e o fim, né? Pra mim, isso assim ficou na cara, velho. Não tinha percebido, assim, não tinha feito essa analogia, né, entre os dois momentos, não. Mas é interessante agora que você falou. Não sei se pode me ouvir, Jim. Desculpe. Batman. Como ele está? Nada bem. É minha culpa. Eu devia ter chegado lá primeiro, investigado antes. Não se culpe. Eu deveria estar lá. A gente chega agora à segunda e última historinha desse recorte, né? Feito de madeira. Dessa vez, ela é escrita pelo Ed Brubaker, com a arte do Patrick Zicker. Ela saiu lá fora em 2003, entre Detective Comics 784 e 786. Ela saiu aqui no Brasil nas edições 20 e 21 da primeira série mensal do Batman pela Panini. Você quer fazer as honras, mano? Quer falar um pouquinho dessa história? Essa é uma história muito bacana. Se não me engano, ela concorreu a um Eisner, não foi? Cara, eu juro que eu não lembro. Agora você me pegou. Mas não, merece. Não tenho certeza, não. Mas não seria falta de merecimento, né? Já ganhou retroativamente, que eu adoro essa história. É uma história em três partes, na qual um assassino serial do passado do Lanterna Verde original, o Alan Scott, aparentemente retorna, apesar de passado todo esse tempo, e comete alguns crimes para chamar a atenção do Lanterna Verde. É um tempo em que o Gordon está recém-aposentado, mas há hábitos que demoram a morrer. Gordon decide iniciar uma investigação paralela à do Batman, que se junta ao Alan Scott, para tentar descobrir quem é o assassino, se é o assassino original, de alguma forma, de volta. Mas o traço que o distingue de outros é que ele sempre entalha no peito das suas vítimas as palavras "feito de madeira", né? Made of wood. Primeira coisa, assim, você vê que Gordon realmente, por mais que ele queira, ele não consegue se isentar totalmente, né? Esse seria um momento em que talvez muita gente disse: ah, deixa isso aí para quem sabe fazer, para quem tá mais jovem vai fazer isso aí melhor do que eu, tal e coisa, eu vou ficar em casa descansando. Ele tem um senso de dever, um senso de honra tão grande que ele não consegue deixar de fazer o que ele pode, embora não de maneira oficial. Paralelamente, o Batman e o Alan Scott, o Bruce Wayne e o Alan Scott, numa parceria muito inusitada e de resultados para o leitor muito agradáveis, né? Eu adoro essa parceria do Batman com o Lanterna original, porque é um lance, assim, bem profissional, né? Um clima de cortesia profissional, né? Ele é bem sutil, né? O Alan Scott, ele chega a admitir que nunca foi detetive, né? Aí o Bruce pede pra assumir o caso, né? Mas ele fala bem respeitosamente, né, que esse tipo de crime está abaixo do Lanterna Verde. Quer dizer, ele é fã do Lanterna Verde. É isso que eu ia dizer. Parece que o Batman, assim, uma coisa que a gente nunca vê praticamente, que é o Batman demonstrar que alguém é ídolo dele. Batman parece que é sempre assim, aquela figura que todo mundo almeja ser igual, mas o Batman tem seus próprios ídolos também. Interessante que essa é uma construção que saiu do Jeff Loeb, né, e o Jim Lee. A primeira menção a isso acontece em silêncio. Aparece o Alan Scott e é bem legal essa dicotomia, né, de um homem que trabalha nas sombras, né, e o outro na luz, né, com a luz incandescente. Isso fica bem claro pra mim que incomoda ele, né. E num dos diálogos dos dois, né, o Bruce, ele explica pra ele que o trabalho detetive é pegar os fatos que tem tem à mão e criar uma narrativa, né? Aí tentar imaginar o que pode ter acontecido. Aí, cara, aí o Alan questiona ele. E se você imaginar errado, né? A cara que o Batman vai fazer é impagável. É. Ele olha, não é possível que você tá pensando isso. Como assim você acha que eu vou imaginar alguma coisa errada? É. Você vê a cara dele, ele fica meio ressentido, mas, porra, é Alan Scott, né? O herói da infância dele, né? É só um olhar, mas aquele olhar diz tudo, cara. E é bem curioso essa história, né? Porque a Gotham do Alan Scott, dos anos 40 dele, lembra uma Metrópolis, né? Não lembra uma Gotham, né? Assim, a Gotham, ela deu muito errado depois disso, né? Depois da atuação dele como super-herói, né? Quando os pais do Bruce Wayne, assim, eram os figurões da sociedade gotamita, a cidade era um polo de progresso, na verdade. Ele era um médico de ponta no país, tinha investido muito na reurbanização de áreas e tal. Então, assim, era uma era de prosperidade para Gotham, na verdade. O Gotham começou a sucumbir a partir do aparecimento dos supervilões, né? Pô, eu tô dizendo besteira. Não, é verdade. Mas, assim, para mim, o barato dessa história, você falou bem, assim, como o recorte da gente é focado no Gordon, né? É que ele aposentado, né? Ele manco, assim, ele bengala, dele dando sua caminhadinha matinal, né? E aí ele se depara, né, com um assassinato, ele fica curioso, ele começa a investigar por conta própria, né? Ele constata que o assassino estava se aperfeiçoando nos anos 40 e parou, né? E aí ele vai atrás do porquê, né? E o detalhe, viu, Marlon? É que ele chega ao assassino primeiro que o Batman e a Lanterna Verde. Ou o assassino chega a ele, né? É, assim, no analógico mesmo, né? Ele fica checando os registros, né, de internações no Arkham, né, no final de 48. Cara, é bem legal, assim, ele pensando sobre isso no metrô, né? O Gordon, ele é fã de metrô, né? Várias histórias, assim, ele tá sempre no metrô. Refletindo no metrô, né? É, exato, adoro isso. E você lembra quem é o assassino? Quem é e por quê? É o neto do assassino original. O Seamus Sullivan, né? É o assassino original. Ele era um imigrante irlandês. Ele que deu um duro danado para abrir sua pequena sorveteria. E o Alan Scott, ele sem querer destruiu a lojinha dele quando ele recebeu uma tacada do taco de beisebol num vilão da Era de Ouro, né? Um mestre dos esportes. Ou seja, um deus foi vencido por um mero pedaço de madeira, né? Aí o que o Seamus mal sabia era que a madeira é a vulnerabilidade desse Lanterna Verde original, né? Assim, em vez do Hal Jordan, que ele tem problema com o amarelo, né? Quando os lanternas são inexperientes, né? O Lanterna Verde original, ele tem problema com a madeira. E claro, o Scott, ele foi embora, ele não pagou conserto nenhum, né? Aí é dito que esse Seamus, ele tinha problemas mentais, né? Provavelmente ele era esquizofrênico e por isso que os assassinatos pararam no final de 48, né? Ele se internou por conta própria no hospital psiquiátrico, né? E o serial killer desapareceu para sempre, né? Eu acho muito legal essas coisas do Brubaker. Aí o filho desse Seamus, ele virou um capanga medíocre da máfia irlandesa. Aí o filhinho dele, que por acaso, como você bem disse, era o neto do Seamus, um dia achou os pertences do avô dele e descobriu que ele era esse serial killer esquecido, né? E pra honrar, né, o legado do avô e dar um troco nos caras que ferravam o pai dele, né? Ele começou a matar esses mafiosos copiando a assinatura do avô, né? Deixando no torso das vítimas a frase que você falou, feito em madeira. Cara, e o finalzinho, você se lembra da última página mesmo desse quadrinho? Sim, o Lanterna Verde entrega pro Batman o bastão usado pelo mestre dos esportes para nocauteá-lo no distante 1948. O Batman, assim, abre uma gaveta e tira dele uma foto do Lanterna Verde cumprimentando o pai dele, o Thomas Wayne, quando criança ainda. Mexe com o coração do Bruce, né? Porque era o ídolo dele, o pai dele ali, né? Existe esse outro link entre eles, né? Essa outra ligação. Se você pensar direitinho, é um troféu bem infame, né? Porque tem um valor afetivo para o Bruce, porque o Lanterna era o ídolo do pai dele, como você falou, o Thomas. Mas também tem um significado bem sombrio pro Alan, né? Porque era a prova cabal que, direto ou indiretamente, ele deu causa àquelas mortes, né? Pois é. Uma coisa, assim, que eu queria, assim, acrescentar aqui a respeito do Gordon, antes da gente fechar, é que se os editores da DC tivessem tido o peito de bancar a continuidade da Gotham Central, mesmo que Greg Rucka saísse, entendeu, e outros rumos fossem tomados, assim, Gordon seria, assim, uma figura de bastidores muito interessante para atuar como conselheiro para do Batman ou dos próprios policiais, entendeu? Tipo um Obi-Wan Kenobi para os seus Jedi, né, por assim dizer. Eu li essa historinha do Feito de Madeira com um mix de sentimentos. Assim, com alegria e tristeza, né? Alegria porque, assim, como você bem falou, né, o Gordon, ele aposentado aqui, ele tava estreitando laços, né, com o Batman. No final dessa história, o Batman tá preocupado com ele, que ele foi sequestrado por esse assassino e tal, e até dá um celular para ele, né, para entrar em contato com ele. É nada mais de bate-sinal, né? Agora é mais fácil, né? E talvez com ele fora da polícia, né, ele entrasse mais fundo na operação do Batman, né? Talvez atuando até ao lado da filha dele, né, a Bárbara, ele como um investigador da Bat-família, né, um conselheiro, como você falou, né? Talvez até com um cargo na Wayne Enterprise, não sei, como um Lucius Fox, né? Ninguém sabe, né? E essa é a minha tristeza, né? Porque pouco depois dessa história aconteceu, né, a malfadada Crise Infinita, que eu até gosto da história, mas assim, eu não gosto é do desfecho dela, né, ocorreu aquele revamp, né, dos títulos com o subtítulo um ano depois, né, e nesse ano perdido, cara, arrumaram uma acusação de corrupção para o comissário Atkins, né, e reintegraram o Gordon no cargo, né, ou seja, retomaram o status quo nas coxas, né, mas a tal acusação nunca foi especificada, gente nunca, só recentemente, né, houve alguma pista do que aconteceu ao Atkins, porque ele reaparece agora no Renascimento como prefeito de Gotham. Isso é o Tini, né, que tá escrevendo, né? É, que pra mim foi uma surpresa muito grande. Assim, primeiro que eu não esperava rever o personagem, né, em momento algum, e o papel que ele tá assumindo agora, na verdade, considerando que ele sempre circulava nos altos escalões, até que faz sentido, né, mas essa acusação que o afasta do cargo de comissário e ocasiona a volta do Gordon no um ano depois, jamais foi esclarecida e para mim foi uma traição, assim, uma pá de cal no trabalho do Brubaker com o Rucka na Gotham Central. É isso, encerrou esse ciclo de evolução que os quadrinhos da DC estavam passando nesse tempo, que era muito bacana. Cara, o sentimento é muito, bicho. A gente falou agora desses dois materiais, o Greg Rucka e o Ed Brubaker, que a gente tanto elogiou. Cada um tem lá fora dois volumes dedicados às histórias deles, né? O Doug Mantch e o Kelly Jones também têm dois volumes da trajetória deles. Quando a Panini começou, eram eles que estavam nos argumentos, né? É, assim, eles estavam na segunda metade do run deles, né? Aí também tá saindo lá fora do Chuck Dixon, né? Estão começando a compilar as histórias dele junto com o Graham Nolan, né? Pós-queda do morcego, né? Cara, eu acho, assim, na minha opinião, são essas histórias que formaram meu caráter, e não é por acaso que eu gosto de trazê-las para aqui, né, pra gente discutir, quem sabe fazer com que o nosso ouvinte fique interessado e comece, né, a procurar esse material esquecido, né, que, assim, ele é bem recente, ele não é nada datado, né, a maioria das histórias desse recorte, assim, focada no Gordon, ele saiu no começo dos anos 2000, né. E se você quase pensar, 20 anos, né? É, se você pensar direitinho, pouca gente leu esse material porque ele começou a sair em Batman Premium, né? Que era muito acessível, né? É, exatamente, que era muito inacessível, né? E quem porventura pegou alguma coisa, você bem disse, você foi ali no comecinho da Panini, né? Já tem 20 anos mesmo, né? Quando a Panini começou, eles tinham, em um dos títulos, pelo menos, tinha um artista que eu gostava muito, assim, ele fazia umas histórias com colorização de duas cores apenas, que era o Sean Martin Brown. Eram histórias muito legais quando surgiu a Sacha Bordeaux. Isso. Nossa, histórias muito bacanas. Ele acompanhava o Greg Rucka. Hoje em dia ele tá fazendo uma revista em quadrinhos, uma mensal, da Image. Começou com o Robert Kirkman, Ladrão dos Ladrões, Thief of Thieves. A arte dele é muito agradável. É, cara, é muito bom ele, velho. Bárbara. Papai, você melhorou. A batida correu tudo bem. Claro. Agora procure descansar. Tem que continuar lutando, jamais parar. Eu vou sobreviver. Talvez se eu fosse mais jovem, pudesse ser como você. Eu sempre quis ser um herói. Você é um herói. É isso, senhores. Esse é o fim de mais um Guia Clandestino de Leituras Quirópteros, série especial dos escapistas em comemoração aos 80 anos do Batman.